Projeto X Podcast. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje nós reunimos aqui um público bem amigável, todos amigos. E let's go cantar. Na, na, na, na, na, na, na. Eu já tava esperando. É Raptor Friends, é diferente. Sejam bem-vindos ao Cat Raptor Friends. Um bando de esquilos sanguinários um assassino. Ah, não. Muito errado. Hoje estamos aqui para falar de uma série que, assim, marcou a vida de todo mundo. Marcou minha infância, adolescência e pós-vida adolescente e adulta, sei lá. Não sei. Você tentou pegar alguma coisa com ânsia ou ânsia, né? Você não conseguiu. É, exatamente. Não, não tinha uma palavra que você conseguisse. Não tinha uma palavra que se terminava assim, mas enfim. Eu acho que essa é, pra muitos, a série definitiva de comédia. É a série que... É a série, ponto. Hoje iremos falar sobre Friends. Yeah. Aqui sabe a pessoa Mugiwara. E eu tenho que falar, eu me basei muito na minha vida pessoal em cima do Chandler. I don't sound like that. Conta um monte de piada sem graça, né? Tem suas crises, né? O Chandler tem seus altos e baixos por aí, vai. Aqui é o Sage. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bom, aqui é o cabeça e... Joey doesn't share food! Joey doesn't share food! Eu ainda achei o do Sage melhor, eu acho que ninguém vai conseguir barrar. Pô, não tem como depois dessa, velho. E aqui, Alexandre Nerdmaster, e o melhor ator desta série se chama Marcel. This is madness! Pam, pam, pam! Um macaco, não! Não, amigo. Sage adora esse macaco. Puta merda! Cara, eu ainda prefiro o Pato e o Pedido. Com certeza, velho. Não, o Marcel é campeão, cara. O Marcel é o cara. Apesar de não ser pessoa. É o primeiro do Friends que foi pra Hollywood fazer um filme de verdade. Olha que da hora. Participou de mais filmes do que todo o elenco junto. Pois é. Não, porque tem a Jennifer Aniston lá. Jennifer Aniston é difícil. Mas tirando ela, já era. Gente, então aqui a gente vai começar a falar um pouco de Friends, a gente vai dar uma sinopse, vamos falar sobre algumas situações, curiosidades, vamos falar dos personagens, porque são os personagens carismáticos, a carisma desses personagens que fazem a série ser assim... Carismática. Esplendorosa, né? Ser magnânima, ser amigável. Nossa. Mas não vamos se focar numa história cronológica da série, tá? Até porque... É coisa pra caralho. Até porque eu duvido que algum de vocês assistiu em ordem cronológica. Pô, é impossível, velho. Eu ainda pretendo fazer isso. Não, a não ser que você tenha o box, é impossível você ter assistido Friends em ordem cronológica. Eu tenho o box. Cara, eu agradeço ao Warner por passar todo dia, durante a semana, essa série. Fora de ordem, mas passa. Fora de ordem, mas mesmo assim... Não, Friends é aquele negócio que, tipo, não importa qual momento, qual parte... Se tá passando na TV, você precisa parar e assistir, velho. É tipo Chaves, né? É tipo Chaves, é tipo Dragon Ball. Isso me faz lembrar uma coisa que a Fer disse, ela tem que agradecer a Friends porque graças à série ela fica mais tempo na academia. Mas antes de mais nada, antes de começar qualquer coisa aqui, vamos falar que vocês escutaram uma voz assim, esplendorosa. Sério que esse é o melhor, é o melhor adjetivo que você tem? Assim? Você não tem outro adjetivo dentro do seu vocabulário. Assim. Tá, peraí. Calma aí. Tumugi tudo é esplendoroso, né? Pô. Eu tô num dia esplendoroso, eu tô gravando um cast de Friends, velho. Eu não sei por que esplendoroso me parece tão gay. Mas é, cara. Mas é gay. Eu falei que o Chandler me fez muitas coisas na vida. Ah, pô, muito. Não, eu só consigo ver nitidamente na minha mente aquela foquinha gritando em alto e bom som. Gay! Gay! Ultra gay, né? Ultra gay. Caralho. Mas enfim, estamos aqui com Alexandre Nerdmaster. Olá, tudo bem? E aí, gente boa? Vamos falar de amigos? E não é Zezé de Camargo e Luciano, nem Chitãozinho Chororó, nem nenhum outro falecido. Isso é antigo. Isso, se você ouviu e não tem ideia do que a gente tá falando, você tem tipo menos de 18 anos. Sério. Então a gente pode voltar ao normal e cantar Smelly Cat. Smelly Cat, Smelly Cat. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Boa, boa. Eu só não tenho a voz da Phoebe. Pior. Graças a Deus. A minha voz é pior. Graças. A minha voz é pior. Se eu tivesse a voz da Phoebe, eu saía da gravação agora. Vamos aqui começar falando um pouco o que é Friends, só pra vocês se situarem, tá? É amigos em inglês. Fechou? É isso, pessoal. Até semana que vem. Acabou. Fica agora com a caixa de entrada. Tá? Esse foi o cast mais curto que a gente já gravou, hein? Ai, vamos lá. Friends é uma série de televisão americana onde conta a história de um grupo de amigos, 6 amigos, entre os amigos Ross, Chandler, Joey, Rachel, Mônica e Phoebe. Eles todos vivem em Nova York e acontece coisas muito inusitadas, coisas muito engraçadas e coisas muito dramáticas e engraçadas ao mesmo tempo. Essa turminha do barulho aprontando altas confusões em Nova York. Exatamente. Taranana. Não, isso não é Sessão da Tarde, isso é o Warner Channel. Né? Mas eu acho que assim, pra situar talvez vocês de uma forma melhor, uma coisa que o Mung não citou, é que ela é uma série de comédia no formato sitcom. Isso. Que, sim. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, é aquele formato que você. Ele é meio que, digamos assim, um sketch, eles são pedaços de um dia a dia. Então, por exemplo, se você já viu Friends, Two and a Half Men, Big Bang Theory, How I Met Your Mother, todas essas séries são sitcoms. É um gênero que. Dá pra dizer que ele foi instaurado pelo Seinfeld? Não. Friends também tem um pouco de parcela de culpa do formato sitcom, que pra quem quiser saber, significa situation comedy, ou seja, comédia de situação, em que a piada não está na piada, e sim no que acontece no ambiente onde está sendo feita a piada. E tem uma relação muito próxima com, até, de certa forma, com stand-up comedy, que o próprio Seinfeld faz isso muito bem. Que, na verdade, não é você... A graça não está na piada, mas na situação que é construída em volta dela. E o Friends, ele é um sitcom clássico, de formato clássico, a gente diz. Porque ele tem uma plateia assistindo as encenações e tem risadas. E as risadas são naturais. E cenários fixos, sempre. Informação só a título de curiosidade, um dos primeiros sitcoms americanos, isso é velho, hein? Foi Arnold. Caraca! Puxa. É verdade. Nossa, é verdade. She's a gun no world, she's a gonna get for you. Uma coisa assim, não é? Now the world don't move to the beat of just one drum. What my... Gary Coleman. Não, isso era na época que... Isso é pra tu ver como é que era antiga. Na época que Gary Coleman era novo. Então, hoje Nossa. Ele só é pequeno. Não dá pra dizer menor, porque ele nunca foi mais alto do que aquilo. Do que aquilo, ele sempre ficou naquele tamanho, mas ele era novo. Mas ninguém espera que aquela criança baixinha ficaria não pra sempre, né? Nossa. Não, é verdade. Cabeça, me fala um pouco o que você conhece de como que foi a produção de Friends. Ele teve uma produção. Ah, mentira, não foi do nada, assim, tipo, não era... Eles não se encontravam, pegavam a câmera e falavam assim, ó, vamos gravar. Não. Exatamente. Então tá. O que a gente sabe é que ela foi criada por David Crane e Martha Kaufman. produzida pela Warner Bros. Television e a Bright Kaufman Crane Productions, o nome deles todos agregados, mais o do Brian. A série, acho que a maioria das pessoas já deve saber esse número, mas tem 10 temporadas, é um número que normalmente as pessoas guardam com facilidade, e um total de 236 episódios. Eu tenho uma teoria de que esse número é falso. Na verdade, os episódios, eles não têm um número fixo. Porque sempre tem um que você não assistiu. Pra mim, eles são infinitos. Eu tenho certeza que eu vi todos de Friends, pô. Você que não deve ter visto um. Cara, eu não sei. Toda vez, assim, depois de... Daqui a 6 meses, eu vou ligar na Warner e vai ter que estar passando um episódio que eu não vi. Por mais que eu já tenha visto 10 anos de Friends. Eu tenho a teoria que são infinitos. Tipo Chaves, sabe? Tem um episódio perdido. É, poderia ser antes, mas hoje em dia... Qualquer episódio que eu vejo na televisão, eu tenho certeza que eu já assisti, cara. Então, eu acho que é tipo Chaves, tem um episódio perdido. Apesar que os episódios diferentes são legais, porque eles não têm títulos, né? Eles são lembrados. Ah, aquele lá da proposta, ixi, aquele lá do tatu ali, sabe? A série passou na NBC, nos Estados Unidos, de 1994 a 2004. 10 anos, 10 temporadas. Acredito que vocês já estão familiarizados com esse esquema. E aqui ela passou em alguns canais, como a Sony Entertainment Television, uhum, a Warner Channel e a Rede TV. Rapidinho, por né? Rede TV dublada, não durou um ano, né? Deixa pra lá, esquece. Nem... O mais importante nessa frase é você ver que eles passaram no canal Sony Entertainment Television, Television, na Warner Channel e na Rede TV. Brocha, não brocha. Isso brocha qualquer frase quando você tenta falar, né? O cara gasta o inglês todo dele pra falar Sony Entertainment Television, Warner Channel e Rede TV. Apesar que teve um momento bem legal, porque quando eu via na Sony Entertainment, a Warner acabou reivindicando os direitos. Aí teve um momento que passava na Sony e na Warner, o Friends, porra, todo dia, era muito legal. Tu achou o quê? Que só o Silvio Santos tinha o direito de passar repetidas vezes o seriado que mais faz sucesso no canal dele? Pois é, agora atualmente não passa mais na Sony, né? Passa só na Warner. Eu acho, na minha cabeça, quando eu tento associar qualquer coisa com o canal Warner Bros., na minha cabeça... Eu associo a Friends. Por que será? Será porque eles passam 8 vezes por dia? Eu acho que deve ter alguma conexão. Imagina. Olha, 8 não é exagero, exato. Não é exagero, não é um número exagero. Eu vi a grade de programação. Tem 8 passagens de Friends por dia no Warner Channel. É pouco. Bom, mas continuando, visto o sucesso de Friends, depois que ele acabou, ele também ganhou um spin-off chamado Joey. Exato. Sim, com o ator Matt LeBlanc, que ele fazia o Joey Tribbiani, mas só durou 2 temporadas. Ou seja, ele não fedeu e nem cheirou. Eu vi, é fraquinho, viu? Olha, é que assim, muita gente também quer, quando lançou o Joey, pensou assim, putz, é a continuação de Friends. Tá ligado? Pô, vai ter alguém lá do Friends, vai aparecer, sabe? Mas é. Não. Todo mundo ficava nessa expectativa. Putz, quero ver quando vai aparecer o Chandler. Quero ver quando vai aparecer o Ross. Cara, só o Joey não segura a série. O Friends é uma série que não, ela não funciona sem os 6 personagens. Não adianta você querer pegar 1 ou 2 e recriar amigos. Eles em uma série diferente, que não vai funcionar. É a mesma coisa que você chegar no Projeto X e separar todo mundo. Olha, que bonito. Escorreu uma lágrima. Canto direito. Rolou uns segundos de constrangimento. Não sei se vocês perceberam, os ouvintes. Que essas pessoas não sabiam onde enfiar a cara. É nesse momento que eu me pergunto, por que o Mug está aqui? Aí eu lembro que ele paga o servidor. Ah, é verdade. Tem esse detalhe. Deixa pra lá. Só pra lembrar, então, antes da criação da série Friends, ela ganhou vários títulos, né? Pra tentar achar um nome legal. Chamado já Insomnia Café, da sua criação mesmo. Ele já até ganhou um título também chamado Friends Like Us. Sim. Mas aí, pra versão final, ele foi encurtado simplesmente pra Friends. Uma coisa que eu acho engraçado no Friends... Eu não sei se essa informação realmente bate, mas acho que em tudo quanto é país do mundo é Friends. Então no Japão é Friends, nos Friends. Estados Unidos é Friends, no México é Friends, no Brasil é Friends. Quer dizer, eles podiam ter posto amigos, né? Amigos! Era. Amigos, hermanos! Ou então, na camas, né? Já no Japão fazendo na camas ia ser bacana. Né? Sei lá. Se Silvio Santos tivesse comprado essa série, já acharia amigos mesmo, viu? Com certeza. Ia chamar Galera do Barulho. Galerinha do Barulho. Galera do Sofá, né? Bem, mas olha, a gente tá aqui e assim, é, vocês têm que entender que pra gente, Friends, é, a gente tá falando assim de Friends que a gente gosta muito, mas não é à toa, né? Friends, assim, é uma das comédias mais tops de audiência de todo o tempo da televisão. Ela teve, assim, mais de 300 milhões de espectadores. Entendeu? De telespectadores. Tá, tá. Você vai comprar briga com a galera que gosta de Seinfeld, né? Mas tá, enfim, tá. Não, mas aí é questão. Eu tô falando de séries da época de comédia Friends. Não tem. Ah, foda-se. Podem falar. Seinfeld e Friends são contemporâneos, meu querido. Sim, mas, exatamente. Mas, Friends é Friends. Acabou. Senhoras e senhores ouvintes do Projeto X, os senhores acabaram de ver um exemplo perfeito de um fanboy. Exatamente. Apreciem, crianças, porque esse tipo de ser está em extinção na atual conjuntura do país. Mas o que o Mug não é fanboy, né? Pô, ele é fanboy do quê? De Rainbow, fanboy de One Piece. Imagina. Ó, eu não tinha colocado referência até agora. De Shihaya Furu, de One Piece, de Alson Naut, de One Piece. Mugiwara, seu nome já é referência. Só o fato de alguém te chamar, você já está fazendo referência. Mas a culpa não é minha. Não, a culpa. E não foi você que se deu esse apelido, não? Não. Não. Não. Aham, sim. Tá. O vendedor de chapéu de palha. Ai, ai. Mas o que o Mugi queria falar é que Friends, de fato, ele é uma grande série de comédia. Exatamente. Pode não ser melhor em algumas comparações, porque tem gente que vai falar que Seinfeld é melhor. E pra mim, eu gosto mais de Seinfeld, vou falar a verdade, do que Friends. Dois. Mas eu adoro Friends também. Que? Sai desse cast! Eu adoro. Mas é que os dois tipos de humor têm contrastes, são coisas diferentes. Tem diferenças sutis. Não, o Seinfeld... Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sim, o Seinfeld gira ao redor do Seinfeld, por isso que o nome da série é Seinfeld. Lógico. Né? Né? Agora, Friends, você tem episódios em que o foco é o Chandler, você tem episódios em que o foco é o Ross, você tem episódios em que o foco é o Tribbiani, você tem... Eu não adianta, eu não consigo falar Tribbiani sem botar... Sim, eu tô fazendo mão de italiano enquanto eu tô fazendo isso. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo mão de italiano. Tem vezes que o foco é a Mônica, tem vezes que o foco é a Rachel. Nunca é uma série de 2, 3, 4 episódios com foco num personagem só. Sempre tem aquele que tá focado, aquele que tá brilhando, né? Aquele cuja estrela brilhou naquele episódio. Mas como são 6 co-protagonistas, né? Pra falar bonito, dá pra fazer bastante, vamos dizer, sortimento de piadas ou variação de piadas. Certo, eu concordo, mas assim, não são todos que são assim. De vez em quando tem episódios que o foco é em todos. Entendeu? Sim, também. Por exemplo, o episódio de 30 anos, né, Cid? Sim, mas uma coisa interessante é que como todos eles são amigos, todos eles entendem de que não é justo que um seja indicado, por exemplo, um prêmio de melhor ator principal, o outro melhor ator coadjuvante. Concordo. Então, se tiver indicação, ou são todos atores principais ou atores coadjuvantes. Por isso tem esse equilíbrio na série, que ele é bem distribuído, sim, entre os 6 personagens. E é porque, assim, além de... Eles são 6 bons atores, pro contexto... com 6 personagens carismáticos. Os 6 funcionaram dentro da série. Querendo ou não, olha... Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, a química ali casou perfeito, cara. Acho que exatamente. Ninguém ali quis ser mais estrela do que o outro. Sim, isso não, foi muito legal. Você vê que não tem disputa de ego. São, olha o trocadilho que eu vou ter que fazer. Você sente que eles são realmente amigos. Sim, mas... Não, cara... aí você tá forçando demais a amizade. E sim, eu acabei de fazer outro trocadilho. Retrucou o trocadilho. Tudo bem. Mas uma coisa interessante dessa união mesmo é que, por exemplo, quando eles vão discutir salários mesmo, com produtores, diretores, os 6 vão discutir salários. Isso é pra aumentar todos com o mesmo valor. Eu fico imaginando nessa cena como se fosse aquela criançada da rua de baixo, da turma do bairro, que os 6 juntinhos... falando ao mesmo tempo, cara, é bizarro isso. É uma imagem mental que eu não queria ter tido. Mas você vê que essa união, associada à receita da série, que ganha pra caramba e é muito conhecida, fez com que o salário deles saltassem de $22.500 na primeira temporada, até quando chega na nona, décima temporada, cada um dos seis ganha $1 milhão salário. Cara, inflação, um abraço. Oh. Vocês conseguem parar pra pensar o que é $1 milhão? Eles eram pagos em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Então, $6 milhões pros atores principais? Porra. Ah, mas tudo bem, os atores estão ganhando $6 milhões, mas a Warner deve estar ganhando uns 60, pelo menos. É lógico, com a receita que eles têm, né? Porra. É, mas então, na verdade, Friends também teve que dar uma parada na décima temporada, mas foi justamente porque era muita grana pra se bancar pra eles, entendeu? Então, esse foi um dos fatores que na verdade, eu acho que se eles fizessem uma décima primeira, ia vender do mesmo jeito. Não, ia vender. Só que assim, iam ter que pagar muito mais pra ele. Entendeu? Ah, mas eu acho que cada um tinha um projeto agora de sair da série também, né? Quando acabou e seguir carreira solo, alguma coisa assim, sabe? Não, venhamos e comendo. Depois de 10 temporadas já deu, né? Encheu. Pois é. Não tinha mais história, cara. Não tinha mais. Secou a fonte. Fazia como no Seinfeld, que eles pararam no ápice. O Jerry Seinfeld parou. Não, então, tá ótimo aqui. E também eles pararam com bastante grana no bolso, né? O retrospecto dessa série, a quantidade de prêmios que foi indicados e ganhou um monte de Emmys, sim, indicações, exatamente, American Comedy Awards, Globo de Ouro, mais People Choice, Satellite Awards, Screen Actor Guides Awards, cara, um monte de coisa, um reconhecimento grande. Mas, vamos entrar aqui num quesito que é falar um pouco de cada personagem, né? Cada uma dessas pessoas tem uma característica singular, né? E ela tem uma história dessa pessoa no contexto da série, né? Eu só tenho a dizer aqui, inicialmente, colocando vocês no contexto da série, quando a série começa, você já se entende que o Ross, a Mônica, o Joey, a Phoebe e o Chandler já se conhecem, já são amigos, né? Atualmente, naquele momento, né? Quando surge a Rachel. Entendendo isso, né? Vamos falar um pouquinho de cada personagem. Só complementando o que o Mugi falou. Normalmente é característico das sitcoms elas começarem, entre aspas, do nada. Você não tem uma introdução. Você começa num dia a dia. Você vai ser jogado no meio daquela cena. Os personagens já se conhecem, eles vão conversar entre si e você vai pegando o ritmo daquilo com o tempo. Exatamente, com o tempo, com o passar da série, que você vai descobrindo a história daqueles personagens, né? E vamos começar então falando da Mônica. A Mônica, aquela menina dentuça, com o Sansão, ela roda e bate no Cebolinha. Bom, ela era gordinha, né? Então já tem uma relação, olha só. Olha aí, comecemos um cast de Maurício de Souza. Mas a Mônica, eu gosto muito dela. Puta, ela é neurótica demais. Puta demais, vida. demais, cara. Limpeza, como ela diz, regras são divertidos. Olha só, puta, quem que pensa assim? Cara, eu vejo muito a Mônica assim e me lembro do Sheldon em algumas horas. Tem regras, tá vendo? Ciclo lista de regras, olha só, organização master. É diferente, ela tem essa coisa de ser metódica, de ser certinha. Mas ela chega no nível, lógico que ela é saudável. Você tem aquela coisa de ser exacerbado um pouco a mais, mas ainda assim, ele é mais natural e mais orgânico do que, por exemplo, o Sheldon. Que é um extremista. Ela é uma pessoa que, apesar dos jeitos dela, das maluquices, não pode botar o copo na mesa sem o porta-copo lá, não pode mexer a mesa de lugar. É engraçado, mas você consegue ver uma pessoa assim. Uhum. Ela pode ser uma pessoa que você conhece. Isso pode ser uma é pessoa legal real. De todos os personagens, né? Cara, uma cabeça. Quem é que não é normal perto do Sheldon? Acho que até o Dr. Hannibal Lecter é normal perto do Sheldon. Até porque o Sheldon é um robô, né, pô. Todo mundo sabe. Um alienígena. Ah, é. Mas a Mônica, ela é uma cozinheira, é uma chefe de mão cheia, e ela mora no apartamento onde acontece a maioria das histórias lá em Friends. E apartamento a gente gigante, sabe que, né, ela é uma antiga, melhor dizendo, não só uma antiga, ela foi uma a melhor amiga, né, da Rachel, e depois na época chegou, de colégio, né? É. Ela é irmã do Ross também. Exatamente. Aí você já tem um vínculo, né? Porque o Ross fica aparecendo lá e... Porque tem, aí já, você já consegue entender um pouco da história sobre aqueles personagens. Esse negócio de vínculo é furada, porque todo mundo aparece no apartamento da Mônica. Isso não tem nenhum... Todo mundo. Bruce Willis aparece. O apartamento da Mônica tem um apelido. Tem os fãs da série que eles chamam o apartamento da Mônica por um apelido. É Casa da Mãe Joana. Olha, a gente aqui no Projeto X, a gente tá pensando em fazer isso com o apartamento do Panda Fê. Sim, ele vai virar o apartamento sede. Então, vocês serão convidados, ouvintes, a passarem lá quando quiserem. É só passar, bater na porta lá. É, mas que beleza. Tem que bater na porta... Tem que bater na porta assim, né? Toc, toc, toc, Penny. Toc, toc, não. Penny. Toc, toc, não, toc, não, não, Penny. Penny. A gente bate no estilo Flash. Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny, Penny. I'm the Flash. I knock a door 30,000 times. What the hell is wrong with you? I'm the Flash. I just knocked 30,000 times. Mas eu não sei, às vezes eu acho que a Mônica, ela consegue ligar mais todos os outros personagens. Ela é irmã do Ross, foi amiga da Rachel, foi ex-companheira de quarto da Phoebe, é vizinha do Joey e do Chandler, né? É, ela que realmente tem a maior ligação. Ela é eu acho que é um dos elos principais daquela equipe, né? Daquele grupo. Fora pela ser neurótica, ela praticamente acha que manda em todos eles, né? Uhum. Não, mas ela manda em todos eles. Ela manda. Realmente. Não, isso é o que ela pensa. Isso é o que ela pensa. Os outros só fazem a vontade dela porque o médico mandou não contrariar. É, então. Senão... Apesar que ela é forte também, viu? Mas isso que o Sage comentou é bem interessante, porque você repara durante a série que alguns personagens têm mais afinidade com outros do grupo. Então, por exemplo, você vê que, por exemplo, a afinidade do Chandler e do Joey é muito maior do que do Chandler da Phoebe, por exemplo. Chandler e o Joey é o que a gente chama de amigos pra três pontinhos. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode xingar nesse podcast? Pode. Então agora eu vou falar que, meus queridos ouvintes, se eu prestem atenção, que eu vou passar agora uma informação que pode mudar a vida de vossas senhorias. Existem duas categorias de amigos neste mundo. Existem os amigos e os amigos pra caralho. Chandler e Joey são amigos pra caralho. É aqueles, é aquele amigo que chega a simbiose. Não, não está entendendo. Não defina errado. Senão você pode confundir os seus ouvintes. Amigo é aquele que vai na sua casa e te pede, por favor, um copo d'água. Amigo para caralho é aquele que vai na tua casa, abre a tua geladeira e toma a tua cerveja. Ainda rota na tua cara, só pra completar. Ele dorme na sua cama e você no sofá. Vamos falar logo do melhor personagem de todos, que é o nerd da turma? Ross Geller. Não, é Dr. Ross Geller, né? Como é que é? Doctor. Não é, ele não é doutor de verdade. Ele não é médico, né? Piada recorrente. Aqui a gente vai falar sobre a função nata de um arqueólogo, que é capaz de dinossauro. O Dex vai ouvir isso e vai ficar puto de novo, velho. Não, ele não escava o dinossauro. Se ele escavar o dinossauro, ele estraga o dinossauro. É. Exatamente, realmente. O Ross é paleontólogo, é nerd. Apaixonado pela Rachel no colégio e manteve essa paixonite até o momento. Tem um filho com a Carol, casou-se, divorciou-se 3 vezes, quer dizer, é um trouxa, meu cara. Eu adoro o Ross, mas puta, ele é muito loser, cara. 3 vezes? Nossa, porra, ele... Mas trouxa, sei lá, na casa do chapéu, credo. Olha, o Ross... E uma dessas vezes... Não, e uma dessas vezes que ele divorciou, a mulher virou lésbica. A primeira. A primeira. Ele começa a Friends por causa dela. Cara, não, o cara é tão loser, mas tão loser quando ele se divorcia da primeira mulher, a mulher vira lésbica, porque ela deixa de gostar de homem por causa dele. Porra, é foda. Não, e na segunda vez ele falou o nome errado da mulher no altar, porra. No altar, cara. Aí é tenso, cara. E na terceira ele casou bêbado, em Las Vegas, porra. É, a única forma de ser feliz é casando bêbado, meu querido. Cara, é como falaram, ele vai fundar o Clube dos Homens Tristes, o Clube dos Homens Divorciados, pô. Eu só tenho que falar uma coisa, eu tenho que agradecer o Ross, porque com ele eu consigo perceber que existem pessoas que estão no nível pior, entendeu? Você olha pro Ross e fica com a tua autoestima alta, né, Mugiar? Exato, nossa, você passa bem. Tirando o fato que ele tem doutorado, você não. Foda-se o doutorado. Sim, sem querer ofender, tá, Sage? Foda-se o doutorado, vale nada o doutorado, né? Foda-se o doutorado, não falo mais com você, Mug, pô. Foda-se o doutorado, falou o cara que é analfabeto funcional, né? Você não sabe como é tão difícil, mano, porra, essa porra. Mas o Ross, ele vem uns conceitos muito doidos lá, e umas frases marcantes também, cara. Tem, olha, uma das situações mais marcantes que é uma situação do Ross é o Marcel. Marcel, puta merda. Não, aliás, vocês vão de concordar comigo que o Ross, ele tem um certo fascínio estranho por animais, né? Porque não é... O Marcel é o mais carismático, com certeza, mas ele não foi a única criatura da floresta a conviver com o Ross. Sim, sim, teve a Rachel. Também. O pato, deve a questão do pato. O pato adorava o Ross. Ele praticamente cobriu o Ross de porrada. Né? Ouviu o pato, respeita o Ross. Ninguém respeita o Ross, pra falar a verdade. Nem o Marcel respeita o Ross. Respeitava o Ross, é verdade. Cara, ele é aquele personagem que nada dá certo, assim. Nada. Tudo que ele tenta fazer vai dar errado de alguma forma. Colocando em papéis brasileiros, vocês... Por um acaso, meus amigos, já assistiram Fudêncio? Eu só me fodo nessa merda. Ele seria... Eu só me fodo nessa merda. O Kaki, sim, que é o nome dele. Mas ele é o Kaki. Eu só me fodo nessa merda. Ele só se dá mal, velho. Olha, eu gosto de ressaltar, acredito que o episódio que mais mostra isso é o episódio que ele usa a calça de... Nossa. Vocês lembram desse episódio? Eu lembro. Cara, essa calça é tão boa, tão legal, mas faz um calor desgraçado. Ele tira a calça, velho, e a perna dele... A perna dele que expande ou é a calça que ela encolhe? Eu não lembro agora. A calça qual encolhe, que é cara. A é calça couro. Encolhe, aí ele liga pro Joey. Pro Joey e fala, cara, o que que eu faço? Ele passa um talco, passa um creme, cara. Dá uma merda gigante, assim. É hilário essa cena. Hello, Joey, it's Ross. I need some help. Chandler's not here. Well, you can help me. Okay. Listen, I'm in Elizabeth's bathroom. Nice. No, I got really hot in my leather pants, so I took them off, but they must have shrunk from the sweat or something, or my legs expanded from the heat. I can't get them back on, Joey, I can't! Oh, that is quite a situation. Uma cena clássica que eu gosto do Ross é aquela que ele conseguiu pegar o carro conversível, né? E ele tá preso. E, tipo, tem dois carros encostados nele e não consegue sair, tá ligado? Tipo... Ah, eu lembro. E tá, depois ele fala... Ele fica, assim, tipo, se achando muito, tá ligado? Aí no final do episódio aparece, tipo, um velhinho, tá ligado? Ali. Nós somos muito fodas, né? Tipo, com o mesmo carro, tá ligado? Ele... Meu Deus do céu. Uma das cenas legais do Ross que eu lembro é quando tinha o vizinho de janela lá que podia ver do outro lado do apartamento da Mônica. E tinha um cara que gostava de ficar pelado. E o Ross viu o apartamento, cara. E ele fazia de todo jeito pra tentar impressionar o cara. Até que ele achou um jeito de entender como o cara pelado gostava de ficar, né? Ele ficou pelado no apartamento do outro lado lá, se exibindo. É, na verdade ele quis fazer o troco. Não, ele queria, queria agradar o cara. É, então, ele queria comprar o apartamento, mas muita gente tava querendo. Aí ele falou que o único jeito era tipo, ser amigo do cara. E que qualquer coisa que ele precisava de fazer era ficar pelado. Ficar pelado. É. O legal é ver a Mônica, a Rachel vendo assim, peraí, mas e aquele do lado ali não é o Ross? Porra! Hey, hey, check it out, check it out. Ugly naked guy's got a naked friend. Logo, fazendo uma ligação direta com ele, né? A gente tem o amor da vida do Ross, né? Que é a Rachel Marcel. Green. Não. É a Rachel Green, né? Ela... Marcel é amante. Cara, zoofilia? Ela é a puta vida. Ah, não. Meu Deus. Ela é a personagem que eu acho que chega mais de paraquedas na série. Possível, imaginário. Você tá lá numa cafeteria com seus amigos. Imagina assim, do nada, abrir a porta e entrar uma noiva desesperada no meio da cafeteria. Não, o melhor é. Qual que é a frase que o Ross fala exatamente? Ele fala, eu queria me casar, eu queria estar casado, não? Uma coisa assim? É mesmo, pode crer. Eu queria ver como que eu vou conseguir uma noiva agora. Ele fala alguma coisa assim. Aí do nada abre a porta e aparece a Rachel. Aí, aí o Chandler vira e fala. Acho que ele fala, eu queria $1 milhão. Ele olha pra cima, assim, não é? Exatamente. Muito bom, cara. I don't want to be single, okay? I just want to be married again. And I just want $1 million. E assim, acho que é uma coisa que todos nós reparamos ao longo do tempo, não quando eram jovens, mas depois, é que Rachel Green tem a maior incidência de cenas sem sutiã de qualquer série de televisão ever. Discordar de você que eu não vou, o médico mandou não contrariar, né? Tudo bem. Sério? Não. Vocês nunca repararam que ela não usava sutiã por baixo das camisas, blusas e... Nunca? Sério? Não, só eu? Beleza. O que acontece, Mugera? Deixa eu te dizer uma coisa, Mugera. Eu só não consigo dizer disso, que... Mas é que eu sou mais velho que você, meu querido. Então eu já passei dessa fase, vamos dizer, masturbatória da minha vida. Caraca. Não. Uma coisa é perceber, outra coisa é você homenagear a situação. Meu Deus. São situações diferentes. Desculpa estar usando uma de psicólogo para sua vida, mas perceber é um passo. Homenagear é o seguinte. Depende do tipo de homenagem que você quer fazer, né? Mas tudo bem. Eu só não vou concordar com cabeça, porque assim, eu não sei se eu assisti tantas séries Power of Prince pra conseguir verificar se não tem uma outra personagem que também fica assim, entendeu? Cara, mas enfim, peitinhos assim, peitinhos. Olha só, sei lá, eu via lá, dava risada na série, tava bom. A Rachel sempre foi, pelo menos na minha opinião, ou a Jennifer Aniston, dentro da série, a atriz mais fraca. Ou aquela que não tinha, pelo menos no começo, não foi tão carismática pra mim, assim. Foi a mais difícil de eu realmente me importar dentre os seis. Na verdade, pra mim, ela foi a mais irritante, porque ela chega com aquele jeito patricinha de ser. E o pau pra mim, carai. O que essa mina quer da vida? Não sei, bem, pra mim não sei se é realmente isso. Talvez porque a linha de atuação dela seja uma linha diferente dos outros, que depois, tanto que depois ela virou atriz geral, como uma atriz de Hollywood. Uma coisa da personagem Rachel que é interessante a gente pontuar é que ela realmente combina bastante com o Ross, porque enquanto que o Ross coleciona ex-esposas, a Rachel coleciona ex-namorados. Realmente. Um monte. E um affair, né? O Gunter. O Gunter. Cara, eu tenho dó do Gunter. Pobre Gunter. Sério, não. O Gunter é pior do que o Ross, vai. A gente tem que concordar. Coitado Gunter do Gunter. É aquele cara, exemplo de uma friendzone inimaginável. Porque é uma friendzone onde você nem consegue, assim, ter a parte do friend da Sony. Entendeu? É uma friendzone sem amizade, né? Olha só, o caso do Gunter é um pouco pior do que uma friendzone. O caso do Gunter é o que a gente chama em psicologia de buraco negro. Ele tenta sugar você pra vida dele, mas não consegue, entendeu? Não passa nem luz perto do Gunter. Nossa. Ele, sério, se o Ross é um personagem que, tipo, tá na merda, o Gunter, assim, ele tá, tipo, abaixo, assim, né? Ele é, tipo, o solo abaixo da merda, porque... Se o Ross é um loser, o Gunter é o fã número um do Ross. Puta que pariu. Sei lá, às vezes eu vejo o Gunter como uma espécie de stalker, viu? É, quase nisso, é quase nisso. Não, olha o cabelo dela, olha, agora você tá sentado ali. Ah. Tá todo mundo percebendo aqui que, na verdade, a gente tá se enganando muito. Friends, na verdade, você passa num manicômio. É a casa de café dentro do manicômio, né? Tipo, é a cafeteria do manicômio. Bom, mas só pra ressaltar, só pra lembrar, então. A Rachel, ela é uma, tipo, garota meio deslocada, eu acho, nesse manicômio todo. Porque ela era uma rica mimada, sim, né? Uh-huh. Só que aí, de repente, ela foi obrigada a trabalhar por conta própria. Olha só. É, viver no mundo real, aquela coisa do cartão de crédito. Tem até essa muito engraçada que o cara do cartão de crédito liga, ela fala assim... Ó, o cara do cartão de crédito ligou pra você ter um problema. Ele falou assim, ela falou assim, mas eu não tô usando meu cartão de crédito há meses. Ele falou, é exatamente por isso que ele tá ligando. O que que tá acontecendo, né? Aí você tem aquela clássica cena de portátil. Ela, sem dúvida, é a personagem que mais evolui do ponto de vista humano dentro da série. Porque ela passa de uma riquinha mimada que não tem noção nenhuma do que é a vida. E assim, ela começa trabalhando no café do Gunter. E ela evolui a chegar realmente numa carreira importante de sucesso, de viajar pra um outro país, ser chamada pra trabalhar. Ela é uma personagem que evolui muito. E você é uma parte que você simpatiza com ela, de certa forma, né? Apesar de eu particularmente demorar pra gostar da Rachel como personagem. Mas os fãs eu acho que gostam bastante dela, porque ela cria algumas tendências, né, durante a série. Por exemplo, olha, o penteado dela, que o pessoal toda hora falava que todo mundo era uma, sim, coisa mega popular por causa do penteado que ela faz aí toda hora. Na época, ficou tipo conhecido como o penteado da Rachel, né? É. Tipo, as mulheres iam pro cabeleireiro e falavam, eu quero o penteado da Rachel. Exato. Ouvi uma bolsa, eu quero a bolsa da Rachel. É, ou a roupa, eu quero uma roupa igual a dela. Não tinha uma história de que o cabelo dela tinha sido cortado por engano? Tinha, uma amiga ali o corte cortou, não era. Né? Aí ficou meio estranho. E o pessoal, os fãs adoraram o estilo meio diferente do corte. Bem, mas se a Rachel é o personagem que mais evoluiu, eu acho que o personagem que menos evoluiu, porque ele também não precisava ser evoluído, foi o Joey Tribbiani. Cara, pra mim, o cara de destaque da série. O Joey é o personagem, digamos assim... Bom, vou colocar uma coisa que eu peguei do Joey pra mim. É de meu lado. Ele é o personagem... É glutão. Não, ele é o personagem que vê o mundo com os olhos de uma criança. Quer dizer, não é glutão, não é desmiolado, é só os olhos de uma criança, não, né? Não. É só os olhos de uma criança. Você, é só isso que você só tem. Só isso, né? Ele. Tá bom. Mais nada. Uh-huh. Se o Mugi fosse de família italiana e aspirante ator, seria o Joey perfeito. Pô, aí tá. É, o Joey é aquele personagem que você tem a simpatia automática, né? Não tem como você falar assim, ah, não gosto do Joey. Porque ele é o cara bobo naquele de começo, ele é o cara engraçado, ele... Tem as piadas mais, assim, escrachadas, normalmente são as situações com ele. E, cara, todo mundo gosta do Joey, assim, é incrível. Joey, cara, é o Joey, é a coisa mais... Sei lá, o Joey pra mim é o cara que consegue chamar atenção pra todas as situações, né? Eu consigo colocar, assim, como o cara que tenta ser o pegador e o cara que é bobo. Por nascença, ele nasceu assim. Cara, mas se for ver toda a série mesmo de sitcom, sempre tem um personagem meio assim, sabe? Que é pra chamar atenção, que é pra quebrar aquele ritmo da série que tem, pra mostrar um cara mais desmiolado, fora de controle, tipo um Sheldon mesmo que tem em Big Bang Theory, ou mesmo o Barney lá do How I Met Your Mother também, bem, sim, parecido. Sim, com certeza. Sempre tem esse personagem que ele vai destoar nesse sentido do resto da série, ele acaba, normalmente esse personagem acaba ganhando a maioria dos fãs. Né? Normalmente, logicamente, ele é um bom ator, a gente não pode desmerecer nenhum deles pela atuação deles ou pela forma como eles conseguem fazer a comédia, e ele, acho que dá pra falar aí que ele é o mais querido do público geral, acho, sem muito problema com isso. Olha que o Joey, ele tem uma fanbase grande, viu? Tanto que qual foi que ganhou o spin-off? O Joey. O Joey, né? Apesar que no cinema o Matt LeBlanc não foi muito bom, viu? O cara que faz o Joey. Mas é que assim... Qualquer lugar que eu ver ele, eu falar, é o Joey. É que nem o cabeção de Malhação, tá ligado? Sei lá, cara. Ele, pra mim, qualquer ator que eu vejo que fez Friends, eu lembro imediatamente de Friends. E é difícil de associar, né, o personagem, né, do Ross. Muito, muito. Teve, por exemplo, o David Schwimmer, que fez o Ross Geller. Quando eu vi o Band of Brothers, o começo, cara, eu vi o cara lá. Pô, é o Ross aquele cara. Como eu não consigo desassociar o capitão mala chato ali do caramba no Band of Brothers lá no começo, porra. Não, é o Ross. O que, que ele tá fazendo ali naquela série? É um que eu também... tenho esse problema, tem uma série atual que é a Go On, e tem o Matthew Perry. Pois é. E é o Chandler Bing. Mas eu consegui desassociar um do outro, porque eles são diferentes. Eu consigo assistir Go On e não pensar no Chandler. A gente tem que levar em consideração uma coisa também. O Ross é o Ross até quando ele não tá sendo o Ross, como por exemplo em Madagascar. Você vê aquela girafa, é o Ross. Caraca, é o Ross. É, exatamente. Nossa, realmente genial. Ele consegue ser o Ross até na dublagem, né? Assim, que eu acho que é o melhor de Madagascar, é a girafa. Olha só. Bom, mas uma das cenas legais, acho que do Joey, cara, é muito legal quando ele quer provar a sua parte de glutão, né? Por exemplo, a Mônica falando assim, no dia de, como é que era? Ação de graças, né? Não vou fazer um peru, ninguém vai comer, né? Não, faz, porra, por que você vai fazer? Porque ninguém vai comer, eu como, sozinho. Tudo. E o peru é enorme, não, cara, vai comer ali, cara, um bicho, cara, gigante. E depois ele ainda come um pedaço de torta, eu lembro que ela vai cortar um pedacinho, então ele vai, um pedaço maior, vai, ele, por favor, come on. Come on. Come on. Cara, e quando ele lê o livro, né, ele tá com medo do livro, ele põe o livro no freezer, porra, no congelador. O iluminado tá no freezer, né? Aí a Rachel empresta o livro pra ele. Vocês falam que o iluminado desse, então que vocês não pegaram esse livro aqui, sabe, de mulherzinha aqui, né, de coisa de romance. Aí ele chega na Rachel. Ela está morrendo. Ela está doente, cara. Calma, Joey. Por que eu ponho o livro no congelador? Por favor. Tá bom, então. Eu acho que o outro também, que eu acho fantástico, é o que ele fala que ele fez escola de dança, não sei na onde, lá de balé, da Rússia, não sei as quantas. E o cara chama ele pra ensinar o pessoal a dançar. Vê, o cara passa um mega passo difícil, ele ensina os caras com um passo ridículo. Aí ele vira assim, foi isso que eu consegui tirar deles, ó. Não. Aí ele sai correndo, cara. Esse episódio é muito bom, velho. É muito bom. Velho, e quando ele vai decidir casar o Chandler e a Mônica, né? Aquele é o juiz de paz. Pô, ele tá com uma roupa militar, cara, de juiz de paz. Um militar ali. Que ele tava gravando, ele tava fazendo a gravação, né, cara? É, com o Gary Oldman, né? E o Gary Oldman explicando pro cara lá. Você quer saber como é um bom ator? Um ator tem que cuspir na cara de todo mundo quando você vai falar. Então ela... What are you doing, man? Muito legal. I found the picture. Picture? What picture? Could you lower your script? I need to see your face so I can play off your reaction. Okay, Look, I know you're a great actor, okay? And you play all those Shakespeare guys and stuff. But you're spitting all over me, man. Well, of course I am. You know you've been spitting on me? That's what real actors do. Enunciation is the mark of a good actor. And when you enunciate, you spit. Olha, eu sei de uma coisa. O Joey também tem umas coisas legais. E são as peças e... coisas, né? Atuações que ele faz, né? E eu nunca vou me esquecer daquela vez que, tipo, ele era um médico na peça e ele descobriu que Dr. Dre Ramone. Ele descobriu que o doutor ia morrer na série. Puta que pariu, velho. Foi um episódio muito bom, cara. E, tipo, ele ficou assim, como assim, meu personagem... Não, é porque ele ficou declarando na série assim, eu pego o roteiro e eu improviso na hora. Assim, e o roteirista, ele não vai ficar puto com você? Imagina. Aí na cena seguinte, não, vai morrer. Morrer. O bizarro é como ele volta, porque tem um irmão gênio ali que fez um transplante de cérebro, cara. E a mente voltou. Nossa. Doutor. Não, é assim, todas as coisas que ele faz são escrotas no sentido de roteiro. Eu lembro da peça, que ele começa... que ele encena com a menina que ele acaba gostando, ele fala assim, eu queria muito ficar com você, mas agora eu vou ter que subir nessa nave, tipo, aí sai a escada de uma nave alienígena. Cara, que absurdo, velho. E quando ele é um detetive, cara, ele tem outro lado de um robô. Ó o robô da hora, puta merda. Do robô. Tem também o que ele vai fazer Law and Order, não é? Que ele vai fazer que ele é o corpo. Ah, é. Eu até lembro uma que eu vi com que tem o Van Damme, né? Que é um especial lá. Que o Van Damme, ele chega e fala assim, com o Joey na maca, indo para a ambulância. Senhor, você não está vendo? Ele está morrendo. Aí o Joey tem que fazer uma vala de morto. Assim, ah, eu estou morrendo. Aí o cara, corta. Aí de novo, você não está vendo? Ele está morrendo. Aí de novo, terceira vez. Você não está vendo? Ele está morrendo. Ah, aí na quarta vez. Você não está vendo? Ele morreu. Pronto. Ele morreu. Ele morreu, tá? Põe um lençol é em cima. É que a avó dele está vendo, não é? Ele leva a avó dele no apartamento para ver. Cara, é muito bom. Mas se o Joey é o personagem masculino mais estranho, temos a personagem feminina mais estranha, que é simplesmente Phoebe Buffay. A personagem que tem a voz estonteante, sabe cantar maravilhosamente bem e é massagista, consegue tirar as nuvens negras das pessoas e consegue fazer qualquer coisa. E ela era trombadinha quando criança. Muito. Cara, a Phoebe, eu acho que é sem dúvida o personagem mais exótico e mais... que eu, assim, eu acho incrível a personagem da Phoebe, porque... eu não sei se é a construção do personagem, se é a atuação, mas é um personagem assim tão... ele é tão real, ao mesmo ponto que ele é tão absurdo. Porque ele é a Phoebe é uma pessoa que vive no mundinho dela, assim. Ela tem os conceitos dela, tem as maluquices dela. E é real, você consegue imaginar aquela pessoa, sabe? E ela é engraçada, é espontânea. Eu acho que a melhor atuação de Friends é a dela, assim. É impressionante o personagem dela, na minha opinião. Cara, ela é muito inocente em muitas coisas. Por exemplo, quando a mãe dela passava assim, olha, minha mãe sempre botava Bambi. Aí chegava no meio e acabava assim, pronto, acabou, os caras felizes da fita, pronto, é isso. Ela não sabe que a mãe do Bambi morre. Ela descobre que o final não é feliz. É, uma coisa legal de se falar é que a Phoebe, ela tem uma irmã gêmea, né? A Úrsula. A Úrsula. Até pra vocês saberem, nas cenas de costas da Úrsula, quem fazia era a própria irmã da Phoebe. Uhum. Que não, exemplo, é a Úrsula. Mas... quando tinha a Phoebe e a Úrsula no mesmo cenário, isso que a Úrsula tava de costas, quem fazia essas cenas era a irmã da Phoebe mesmo. É, mas uma coisa que não sei se você, o Mugo e o Cabeça sabe, talvez o Nerdmaster sabe, que não sei se vocês viram uma série chamada Mad About You, Louco por Você, que tem a Helen Hunt, que era também uma sitcom que passa em Nova York. A Lisa Kudrow, ela participava dessa série. E junto lá, o personagem que ela fazia era de uma garçonete chamada Úrsula. Úrsula, que ela foi aproveitada na série Friends. Então essa Úrsula que aparecia no Mad About You é a irmã mesmo, que aparecia em Friends mesmo, exatamente. E teve até um momento especial, né, que apareceu o casal lá de Mad About You, e eles entraram no Central Park. E eles viram a Phoebe. E tem um problema, porque a Úrsula, ela tem aquela personalidade arrogante e malvada, né? Então eles olham a Phoebe. Ah, meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Cara, é aquele estilo de crossover que meio explica, meio complica um personagem. Essa história da Úrsula com a Phoebe, né? Mas pra explicar que a Úrsula, ela não surgiu do nada. Ela já existia antes. Antes de Friends. Ô, Nerdmaster, fala um pouco do Chandler. O Chandler é o que a gente pode chamar do palhaço da turma, né? Ele é o piadista do grupo, é vagabundo profissional. Não, não, não, não, não, não. Ele é processador de... Ele trabalha como processador de dados. Processador de dados. Cara, que coisa genérica, né? E eu repito, vagabundo profissional. Não. Rei das piadas ruins, né? Ele é o estilo Urso Foz dos Muppets, né? Porque ele tenta... Ele só... Cara, eu tava pra ver um dia que a piada do Chandra foi tão ruim que ele só faltava no final falar waka, waka, waka. Waka, waka. Ah, eu não faço piada ruim. Não. Mugiwara, você não faz piada ruim, você simplesmente não faz piada, é diferente. O que você faz nem entra na categoria de piada. Sim. Você faz o que na escola Alan Polar a gente chama de trocadilhos do carilho. Bom, ele tem pais divorciados, sendo que o pai depois virou um transexual e cantor em Las Vegas. E esse episódio foi fantástico, o cara do pai se mostrando transexual e cantora de Las Vegas. Cara, foi foda. Foi muita trola. Como se o nome dele já não fosse o bastante para ele ser trollado, ainda ter um pai e mãe cantor em Las Vegas. Porra, não tem nem mais... Cara, É muito bom esse episódio. Acho que, se não me engano, a cena termina cantando It's Raining Man, não é? Sometimes I wish I was a lesbian. Did I say that out loud? É, exatamente. Ex-viciado em cigarro, que aliás causa muita confusão com as crises de abstinência que ele tem, né? Vizinho da Mônica, que acaba depois do final da série se casando. Spoiler! E mais uma vez eu digo, profissão vagabundo profissional. Não. Não, por favor, não. Não, sério, você falar que o cara ele é processador de dados, sério, é a coisa mais genérica do mundo, velho. Processador de dados. Pode ser qualquer coisa. O cara chegar pra mim e falar que ele é processador de dados, eu peço pra ele entrar no gabinete do meu computador e fazer minha máquina funcionar. Ah, enfim. Mas cara, ele trabalha. Só que é uma coisa que, assim, ele trabalha assim, na verdade, colocam como processador de dados ali na série, mas ele é praticamente um analista genérico, entendeu? Só que é uma profissão. Peraí, rapidinho, só um minuto. Cabeça, Seiji, rapidinho. Só nós três aqui. Ó, caiu um negócio aqui no chão, rapidinho. Vocês estão vendo que o Mug tá tentando explicar a profissão do Chandler, sendo que em nenhum episódio da série a gente vê o Chandler trabalhando? Lógico que tem. Cala a boca, eu não tô conversando com você. Fica quieto no teu canto aí. Fica quietinho aí. Fanboy, quieto. Vocês estão percebendo isso, então? Pois é. Mas sabe o que é o pior? É porque ele é um analista. Então ele quer provar que ele trabalha. A gente sabe que o Mug não trabalha. O Mug quer puxar sardinha. A gente sabe. Do lado dele. Ele não trabalha. E ele quer falar, não. Porque o analista trabalha. Trabalha muito. Trabalha aquela coisa, muito. Ele trabalha, mas os amigos não sabem no que ele trabalha. Como é que se chama isso normalmente, pelo menos entre os seres humanos normais? Vagabundo profissional. Vagabundo profissional. Eu lembro até que tinha um episódio muito bom, né? Que o pessoal fazendo um quiz lá sobre disputa no apartamento. E a pergunta final era: qual é a profissão de Chandler Bing? Ele coisa o negócio, né? Se não me engano, a legenda era uma coisa assim: ele coisa o negócio. Ninguém sabia a resposta. Mug, admita. Não. Não. Não. Tá bom. Fanboys, né? Fanboys. Esse é o típico habitat do fanboy. Você que não conhece, é isso. É o não e ele não tem argumento. Aham. Uhum. Mas o Chandler, ele é aquele que tem o estilo de comédia sarcástico, né? Ele às vezes parece que é o único que repara o quão escroto é aquela situação que eles estão. Sabe? Às vezes ele é o que tem esse toque de realidade. E fala, cara, sério, vocês não estão percebendo que isso tá tudo errado. Ele é cheio de humor negro, cara. Puta vida. Uhum. É muito sarcástico. Sim. Eu gosto do estilo de humor dele. É o mais diferente, né? Ele é o humor mais diferente do grupo dos seis. Ele é aquele que tem estrutura de humor que eu acho que é a que você não espera. As piadas dele são... Você nunca espera. Você nunca sabe o que vai vir do que ele vai falar. E eu gosto muito do Chandler como personagem. Acho que... como eu falei, acho que é o segundo melhor. A segunda melhor atuação pra mim é a do Chandler dentro do Friends. Isso é! Bem. Isso, vamos passar pros cenários? Em que parte? Passar pros cenários, que afinal de contas, na série Friends tivemos uma ampla quantidade gigantesca de cenários. Exatamente três. Porra! Assim, principais, né? Muitos cenários. Você vê que tiveram um gasto muito grande. Mas uma coisa a gente tem que levar em consideração: é mais cenários do que sai de baixo. Ah, é lógico, só tem uma ali. Sai de baixo e depois a versão atualizada do Toma Lá da Cá, que tem dois. Toma Lá da Cá tem três cenários. Tem o apartamento de um, o apartamento do outro e o corredor no meio. Isso mesmo. Bom, se o corredor contar, certo. Então o Friends tem quatro. Não, mas os principais cenários mesmo em Friends é o apartamento da Mônica, três. O apartamento do Chandler e do Joey e o Central Perk, a cafeteria. O apartamento da Mônica é irreal, cara, a condição dela de manter aquele apartamento. Maluco, ali. Que apartamento, cara, foda, no meio de Nova York. No meio de Manhattan. Ela é cozinheira, como é que... Cara, ela morava ali, ela morava sozinha ou ela dividia com a Phoebe no começo? No começo ela dividia com a Phoebe, mas depois a Phoebe mudou porque não aguentava a Mônica. Cara, quanto que deve custar um apartamento daquele, velho? São dois quartos. Uma sala gigantesca. Tem banheiro, sacada. Tem aquele closet lá no fundo. Uhum. Cara, é gigante. Aquilo é muito inocente de Nova York, velho. É absurdo. E é engraçado. Levando em consideração uma coisa. O closet da Mônica é maior do que o meu apartamento. Aliás, é uma sacanagem. O closet da Mônica é maior do que o meu quarto. Mas os produtores de Friends, eles mesmos falaram, não tem condições da Mônica e do mesmo Chandler manterem aquele apartamento. Então o pessoal ignora e releva essa parte. É, tem uma história de que ele é a avó da Mônica também, não tem? Que sim, ele é a avó da Mônica, então, sei lá, dá pra falar que ela paga um pedaço, alguma coisa assim. Mas isso não muda muito da história, saber se ele é possível ser pago ou não. Na verdade, ninguém liga não, muito. Não, realmente, né? Ele não é tão relevante. Mas o apartamento do Mônica, ele é muito central, né, em frente, porque praticamente todo mundo passa ali, todo mundo já morou ali em algum ponto, ficou naquela coisa. É, porque... Além disso, eles não ficam só morando nos mesmos apartamentos. Eles têm muita troca de quem vai morar em um e se muda. Eles trocam de apartamento. O Chandler, o Joey com a Mônica e a Rachel uma hora. Tem uma troca-troca nessa, no bom sentido, durante a série muito grande. Eu já falei qual era o apelido do apartamento da Mônica, não falei? Casa da Mãe Joana. Olha, mas esses são os três principais. De vez em nunca acontecia alguma coisa, tipo, sei lá, na rua. Sei lá. Não, depois você tem o apartamento do Ross, os dois. Sim. Tem o apartamento da Phoebe. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Não é sempre, não é toda a vida ali. Não, mas sei lá, 90% são esses três cenários e o corredor. Exatamente. Às vezes tem restaurantes que, tipo, sei lá, a Mônica vai sair pra almoçar, tipo, com alguém. Tem os trabalhos, você tem os apartamentos dos ficantes, namorados, mas dá pra você resumir nesses três. O escritório da Rachel, o escritório do Chandler. Eu acho que, puxar agora no cenário, uma coisa que eu acho muito interessante, é que grande parte, eu acredito, tá, é uma visão minha, da aceitação ou de o público gostar de Friends é realmente a situação dos apartamentos, que é os amigos que praticamente moram juntos. Você tem seis amigos que tem uma proximidade de morar, de que eles podem conviver todos os dias o tempo que eles quiserem, praticamente. O tempo que eles não estão trabalhando, eles estão juntos, porque eles moram próximo. Isso é uma coisa que causa uma proximidade, no sentido de você querer estar naquele antro. Porque, cara, quem nunca quis morar praticamente junto com os melhores amigos? Sabe, você tem a possibilidade de você morar porta a porta com dois dos seus melhores amigos e sempre tá podendo almoçar junto ou passar a noite junto com os melhores amigos todos os dias. É uma situação que é muito legal, cara. Tudo não bem sei, que a gente não ia, cara, querer um Mug todo dia. Eu entendo, eu não queria ver um Mug todo dia. Imagina morar perto, não dá. Mas assim, os outros amigos... Todo dia? Ô, louco. Os outros amigos, é uma situação que é muito legal de imaginar. Eu tenho medo disso. Você falou. Eu acho que, assim, imaginar é legal. Mas eu realmente tenho medo de, por exemplo, situações do cotidiano acabar estragando a amizade. Entendeu? Mas é aí que vai provar se a amizade é forte ou não. Sim, tanto na série ele teve muitos altos e baixos, né? Por exemplo, a relação da Rachel, do Ross... Um queria ficar afastado do outro, mas não, eles conseguiram voltar, ser amigos também. O Chandler e a Mônica também formando um casal. Isso, a parte de iria afastar os amigos ou não, acabou aproximando também, cara. Tem aquele que o Joey se muda. A amizade tem essas tentações. Sim, eu gostaria, de verdade, de morar perto de vocês. Até do Nerdmaster. Olha só, meu filho, eu vou só te avisar uma coisa, tá? Rapidinho, segunda casa, eu sou casado, eu sou hétero e sou feliz. Mantenha essas suas sanhas pra você. A galera não consegue ir numa boa. Caramba, viu? Então, por isso que eu tô falando também, Nerdmaster. Morar perto, beleza. Agora morar junto, tá ligado? Não rola. Pô, eu tentando eu aqui acho. Fazer um discurso de amizade, pessoal já leva pro homossexualismo, pra putaria. Não é assim. É, amizade. Não é esse amizade. Espírito desse cast. Por exemplo, uma coisa que eu acharia legal, você pega, tá, você tá, sabe o apartamento ali da Fer? Naquele andar tem quatro apartamentos, né? Não sei se são quatro ou mais. Se cada um, tipo, morasse em um, tá ligado? Aí ia ser foda. Você já parou pra contar em quanto nós somos? Pega dois andares. Mogi, você é bom em conta, hein? Puta vida. Português e matemática, matérias primordiais no, dentro do currículo do Mugi. Ó, senhor, por que isso acontece? Eu não vou discordar da sua matemática, mas eu entendo o que o Mugi dizer. Mas, é, quando eu falo morar junto, entenda. Não tô falando todo mundo dividindo um apartamento. Não é uma república, não é isso que eu tô falando. Mas morar numa proximidade que, por exemplo, pudesse todo mundo jantar junto todo dia, ou tá todo dia, sei lá, na casa de um à noite, sem televisão. Todo mundo morando junto num lugar só tem outro nome aqui onde eu moro, nas terras longínquas de Niterói. Todo mundo morando junto num lugar só se chama suruba. Ou república. Ou suruba. Também, que é um apelido pra suruba. Nossa senhora, que república! É uma forma de suruba estudantil, né? Mas é, esse conceito de você morar perto dos seus amigos, você poder ter contato com eles todos os dias, é uma ideia muito legal, assim. Eu acho que, por mais que você imaginar, pode ser que não dê certo, mas duvido que alguém que falaria assim que não queria morar perto do melhor amigo, pra poder se encontrar todo dia com ele. Ele deixava de ser melhor amigo. Será? Eu acho. É uma consideração minha a respeito disso. Você sabe qual é o melhor definição do mundo que existe pro termo família? Não. Muito obrigado pelo não. Ainda bem que foi bem rápido essa contrapartida. Família é o único jeito que Deus descobriu para colocar vivendo junto pessoas que nunca morariam juntas. Morar junto dá trabalho, gente. Não é tão gostoso e maravilhoso quanto vocês acham. Mas é isso que eu tô falando. Não é questão de morar junto, realmente. Não é todo mundo dividindo um apartamento. Eu entendo. Realmente, morar junto, dividir o espaço físico 24 horas ou todo o tempo livre é uma coisa. Agora, você poder encontrar os seus amigos todos os dias, eu acho que é interessante. Eu gosto da ideia. Pode ser que não funcione, realmente. É pra isso que existe a internet. Olha, eu tô com Nerd Master nessa situação aí, velho. Aham. Uhum. Eu vou falar, 24 horas por dia, às vezes não, cara, mas... Então, é isso que eu tô falando, mas é realmente, a internet é uma forma disso. Mas não, mas a internet não troca o contato físico. Mas eu acho que a série Friends, eu acho que é mais importante porque você se identifica muito com os personagens. Você queria ter alguns amigos assim, desse tipo, ou às vezes você tem mesmo. Por isso que às vezes eu acho que faz um certo sucesso. Porque você olha, você entende, olha que legal como a amizade deles, a relação em cada um, sabe? Um é mais louco, outro é mais centrado, mais piadista. Eu também tenho muitos amigos assim, é bem desse jeito. Então você entende como que você se situaciona, você se identifica pra caramba, né? Isso que eu queria dizer. E não a ideia de ficar morando perto, como o Cabeça tá querendo falar. Não é que eu tenho amigos, eu quero ficar sempre perto. Mas toda vez que eu vou encontrar eles, eu quero agir como eu ajo com o Friends, sabe? Bem assim. Realmente, eu acredito nisso, mas eu ainda queria morar perto dos meus amigos. Desculpem a todos que não concordam comigo, que deve ser a maioria, acredito eu. Não, morar perto, legal, bacana. Eu prefiro dizer assim, toda vez que eu encontrar eles, e encontrar eles... por exemplo, uma vez por semana, eu ficaria muito feliz. Fazer besteiras, falar um monte de coisas e discutir pra falar, então. Pra zoar. Bom, então olha só, já temos aqui, inclusive, é que os ouvintes não estão sabendo, mas tá rolando um chat aqui embaixo com a participação de Madame Dona Fer e o Senhor Seu Panda, que não é o do Pauta Livre News, que eles, inclusive, estão convidando Cabeça pra ir morar junto com eles. Você pode morar lá com eles, viu? Que eles já apoiam a sua conjectura aqui, viu, Cabeça? Ei, Cabeça, pronto, já tem um lugar pra morar, olha aqui, ó. Não, eu tenho um lugar pra morar, eu não moro na rua. Nesse momento, imagino Cabeça numa lan house gravando pra gente. Gravando, né? Depois eu vou pro meu colchão na esquina. Ah. Não, a gente aqui tá descobrindo muita coisa nesse Projeto X, que o Mugiwara é psicótico e fanboy, que o Cabeça é um sem teto, só falta descobrir alguma coisa podre agora do Seiji, né? Ah, não, melhor não, cara, gente. Vamos avançar no cast, olha, por favor. Olha, é da coisa. Com 400 anos de vida, Sr. Nerdmaster, é difícil, ele escondeu muitas coisas. Ah, já. Meu Deus do céu. Seus erros já estão escondidos pelo tempo. Lá vem essa história de novo. Bom, vamos já encerrar esse papo de Friends? Vamos concluir. E, gente, pessoal, Friends, eu creio que, como eu já falei, marcou a vida de muitas pessoas, marcou a minha, não sei se marcou as suas, mas... deixando a minha opinião aqui, eu falo que Friends é uma série, pra mim, definitiva. É a série definitiva de comédia para mim. se eu tiver que parar e, tipo, por exemplo, não assistir mais nenhuma série e escolher uma pra sempre poder reassistir, seria Friends. Então, então eu indico não. altamente pra, assim, pra você assistir e rir. Assim, eu acho que, pra mim, eu gosto de ver coisas de comédia. Eu gosto muito de comédia. Eu gosto de rir quando eu tô assistindo, seja lá o que for. E Friends faz muito mais do que isso. E o Gui, a Mil. Uma indagação. Você dá uma coisa, Mugiwara. A série de comédia definitiva de todos os tempos se chama Chaves. Não. Não conteste. Não se atreva a contestar a superioridade infinita de Chaves. Não. Eu ainda acho que é Friends. A genialidade de roteiro e a capacidade de você assistir 62 milhões de vezes e ainda assim dar risada. Cara, ela te vence no cansaço, viu? As duas. Mas eu acho que, assim, se eu tiver que escolher, é o que eu tô falando, se eu tiver que escolher, por exemplo, entre ter que assistir Friends e Chaves, eu assistiria Friends. Agora eu vou matar ele, quer ver? Entre Friends e One Piece. Aí que eu falei, é série. One Piece é anime. Ah. Ah, não, One Piece não é série. Não é série, é o quê, então? One Piece não, não é uma série animada. Ele é um filme. Se tivesse que escolher Friends e One Piece, é óbvio. Não tem como eu pensar em outra coisa. É One Piece. Bom, eu gostaria de deixar aqui aos ouvintes a minha indignação quando há algumas semanas eu indaguei o Sr. Mugiwara sobre se ele acreditava que One Piece era a melhor coisa já feita em aspectos técnicos de todos, ele falou que sim. E eu achei que ele tinha consciência de que existem coisas no mundo melhor que One Piece, mas não. Então, essa doença é real, gente, tá? Isso é patológico e, infelizmente, não tem tratamento ainda. Ele realmente acha que One Piece é a melhor coisa do mundo. Eu quero ver, então, ele ficar um mês sem comer nada, ou sem beber nada, e toma só um One Piece pra assistir. Passa a viver de One Piece, então, essa porra. A respeito de Friends, o que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte. É uma série icônica, isso ninguém pode negar. É uma série com uma relevância tremenda na televisão americana, porque não é qualquer série live action que dura 10 temporadas, entendeu? É preciso ter muita bala na agulha para durar 10 temporadas. Não é essa Coca-Cola toda que o Mugiwara fanboy aqui tá querendo passar, mas é uma excelente série, sim. Eu recomendo quem quiser assistir na ordem cronológica, compre os boxes de DVDs, que agora que já não é mais essa coisa tão nova, dá pra achar barato esses boxes de DVDs da série Friends. Tu só vai ter que arrumar espaço pra colocar, porque é 10 caixas de discos, entendeu? Então não é um... É, assim, a box que eu possuo... São 10 discos numa box só, mas não é tão em conta assim. A Blu-ray, então, nem se fala, cara. Não, mas sabe? É mais em conta do que na época. Não, o cara que quiser comprar Blu-ray de Friends é psicótico já disso. Vai tomar banho. Friends não é pra se ver em Blu-ray, pô. Não foi feito em HD. Ele não precisa de Blu-ray pra assistir Friends. Eu falei, banho. É uns 700 contos, cara. Vai pastar, Mugi. Vai. Eu não comprei, calma. Eu comprei. Vai acompanhar no Rec de Parta, rapaz. Mas eu compraria. Você compraria, Mugi. Não minta, cara. Não minta. Tá. Bom, e para vocês, meus queridos ouvintes do Projeto X, eu quero dizer que eu sou Alexandre Nerdmaster, do podcast Para Nerd, cujo endereço é www.paranerdia.com.br. Podcasts fresquinhos toda segunda-feira, falando de nerdices para o público em geral. O Mugiwara já participou de lá, fazendo leitura de e-mails, Seiji também, né, Seiji? Oh, yeah. Agora falta a cabeça, Dona Feira e seu panda passarem lá para dar um oi no Paranerdia, no Parolando. Sim. Só chamar. Só chamar. A outra feira também. Só chamar, tá convidado. É só marcar, sabe? É bem assim. Só marcar. Aquela coisa, né? Vou marcar. Nunca mais eu virei falar de Alexandre. Ah, meu Deus. É ruim, então, meu usuário de Skype tá aqui do teu lado, cara. É impossível, você nunca mais vai ouvir falar. Bom, eu quero agradecer vocês por essa participação. Eu estou indo nessa. Um abraço. Falou, Nerd. Obrigado, Nerdmaster. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, cara. Obrigadão. Aham. Nada, gente. Um abraço. Quando eu falo de... pra mim, Friends, eu posso dizer que hoje, até hoje, foi a série que mais me marcou. Eu não tive a oportunidade, não tive a honra, posso dizer, de assistir Seinfeld completo ainda. Eu assisti duas temporadas de Seinfeld na ordem, então eu não posso falar pra você qual é melhor. Eu acho que eu não tenho o direito de fazer essa comparação sem ter assistido. Seinfeld é diferente de Friends, como é diferente de Big Bang Theory, de Two and a Half Men, de How I Met Your Mother. Cada série tem as suas peculiaridades. Friends hoje é a minha série favorita de comédia. Ela, assim, eu posso dizer que ela é, até eu gosto mais dela do que Law and Order, porque Law and Order eu só gosto da metade, que é a parte de tribunal. Mas eu ainda gosto mais de Friends. Como o Nerdmaster falou, é uma série icônica, ela tem uma importância absurda dentro do mundo da televisão. Ela é uma série que já terminou, terminou em 2004, vou fazer 10 anos que a série terminou, ela está sendo reprisada até hoje. É uma série que funciona, você assiste hoje, ela não está datada. É engraçado, você consegue ver, é como a gente brincou com o Chaves, você consegue ver 10 vezes o mesmo episódio. E é uma comédia boa e original ao ponto de você dar risada de novo. Então eu recomendo Friends para todo mundo que tem interesse nesse formato de sitcom. Eu acho que quando você fala de sitcom, você tem que, eu acho que toda pessoa tem que assistir Seinfeld e Friends. São os dois exemplos máximos para mim hoje no modelo sitcom. E, bom, eu não tenho o que falar, eu acho, de Friends, assim, quando a gente brinca, pra mim é o concurso, não tem, é uma série que dificilmente você vai achar problemas, ela é uma série que flui bem, ela tem constância entre as temporadas, ela não perde a linha e ela termina num ponto bom, ela termina onde tem, eu sinto que ela termina onde ela tem que terminar, ela não se estende, ela não é curta, curta demais, eu acho que, assim, ela teve o seu tamanho certo. E é isso, pra quem quiser assistir, tá mais do que recomendado por todos nós aqui. Eu só queria falar que Friends foi um sucesso da TV mundial. Foi um sucesso absoluto de audiência, de receita, de popularidade. Não à toa, não é difícil de chamar celebridades pra participar de Friends. Já participou Tom Selleck, Winona Ryder, Gary Oldman, Champagne, Brad Pitt, Bruce Willis participou também. Não é tão à toa que você pega vários desses astros, assim, que eles não aparecem tanto em séries. Aparecem em filmes, são grandes estrelas, celebridades. Eles aceitam, eu diria, quase que prontamente para participar, porque essa série, ela realmente foi um grande fenômeno mundialmente falando. Não tem uma pessoa, talvez, assim, que acompanha a TV, acompanha a série, que nunca ouviu falar de Friends. Pode não ter assistido as 10 temporadas, porque é meio difícil também, né? Assistir 10 temporadas, tem que ter paciência muito, mas realmente é uma série muito agradável de se ver. Para mim é uma excelente sitcom. Eu digo que é uma das duas grandes sitcoms que eu adoro. Eu gosto mais de Seinfeld, realmente, porque eu acho que o Seinfeld, ele tem um humor muito mais inteligente, muito mais sacal. O Friends tem muitas piadas. Talvez seja por isso que eu não gosto. São boas, sim, mas tem piadas. Tem muita coisa de Friends que são situacionistas, realmente. Você pega, você explora bem o estereótipo de todos, né? Que gera situações cômicas. Não é que nem a piada de diálogo que tem em Seinfeld. Mas ainda assim, ela é uma ótima série. Sem querer desdenhar mesmo, mas a série de Friends, pra mim, é uma coisa muito grata que eu vi. E eu acho meio difícil de achar alguma coisa que realmente seja parecida. Tem grandes séries que agora que tem, que se baseiam, também se inspiram em Friends, ou tem seu próprio sucesso absoluto, cara. Mas talvez eu acho que não vá ter uma que chegue no mesmo patamar de Friends. É, eu acho que até isso que o Mugi falou é um ponto bem interessante que eu nunca tinha pensado. Talvez Friends hoje, pro público geral, mundial, tenha mais relevância, vamos botar assim, do que o Seinfeld, por ele ser mais acessível, né? Seinfeld, ele tem piadas mais localizadas pro público norte-americano do que tem pro público do Friends, e é um humor mais simples. O Seinfeld, pela veia dele de humorista de stand-up, ele tem um texto um pouco mais trabalhado, mais complexo, que às vezes o cara não pega, ou não é uma piada que pro brasileiro é tão engraçado. Talvez, eu acho que seja por isso que o Friends no cenário mundial, ou até no cenário brasileiro, tem mais relevância do que Seinfeld. Mesmo assim, é uma ótima série. É uma ótima série que o pessoal tem que ver. Com certeza. Ambas. Uhum. Eu recomendo as duas. Bem, pessoal, é isso aí. A gente fica por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do podcast, porque a gente gostou de assistir Friends, a gente ainda gosta de assistir Friends. E é uma ótima recomendação aqui que a gente deixa pra vocês que não assistiram Friends. Então, A gente vai ficando por aqui, fiquem com caixa de entrada. E alguns dos muitos erros que vão ter por aí. Aham, principalmente trolando o Mug, né? Oh, legal. É. É, falou, gente. Falou, pessoal. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E quem tá aqui comigo hoje? É o Jin. Aê! Porque eu sou muito amigável, então combina. Cara, e cadê o Mugi e cadê o Cabeça, viu? Pô, a gente expulsou os dois aqui. Ó, fica anotado que eles estão proibidos de novo de gravar CE juntos. Cara, não, é muito estranho, é uma maldição esse Caixa de Entrada de hoje. Pokémon, todo mundo querendo gravar. E o que aconteceu com o povo? O Kiba, o microfone dele, deu um pau. A internet do Panda morreu. O Mugi tá rouco. E cadê o Cabeça? É, o Cabeça, ele tá... Ele deve estar editando o podcast ainda, eu acho. Em outras palavras, tá trabalhando como um chinês. Ou seja, só sobrou a gente hoje pra gravar o Caixa de Entrada. Pois é, né? Ó, era pra mim estar na faculdade hoje. Olha só. Pra você ver. E eu queria estar aqui assistindo o jogo, né? Mas tudo bem, vai. Bom, então, antes da gente começar, né, o Caixa de Entrada, vamos passar o nosso endereço, né? Pra quem está vendo a gente pelo iTunes, outro agregador de podcasts, né? Qual é o nosso endereço, Jim? Nosso endereço é www.projetoxpodcast.com.br. E ou seja, pra mandar e-mail pra gente, como é que é? É contato@projetoxpodcast.com.br. E o nosso Twitter? @projetoxpodcast. E o nosso Facebook? facebook.com/projetoxpodcast. Caraca, velho. O que foi? Como a gente é sem criatividade, mano. Pô, tudo a mesma coisa. Ah, mas todo site é assim, não tem jeito, cara. É tudo igual? Velho, tudo bem, tudo bem. Tá. Bom, mas agora vamos falar dos nossos parceiros. E parceiro, eu gosto de parceiro. Yeah. E temos a Anybody. Perlin. É, Dollars Cash. Perlin. Otaku Company. Perlin. Leg Cash. Perlin. Ota Crazy Go Go. Perlin. Mini Clouds. Perlin. Level 1. Perlin. Omega Cash. Perlin. Otacologia Cast. Perlin. Coffee Unlocked. Perlin. Clamp Project. Perlin. E Coletivo Cult. Pampararam. Como você falou, né, é um ônibus bem legal, né? É um ônibus maneiro. O Cabeça, ele não entendeu, porque eu pensei no cult da pronúncia de cut, de bonitinho. Ah, pô, vocês se decidam, caramba. Então é um ônibus maneiro, ora. Bom, antes da gente começar a ler o feedback, né, só pra lembrar que essa semana nós tivemos a matéria do Bira. E a famosa matéria dele lá de aquela entrevista, uma famosa cosplayer lá dos Estados Unidos, né, americana. É o Bira vulgo Tenshi, né? Isso. Bom, ele quer se identificar com o Bira, tudo bem, né? Ele quer se identificar com o Bira? Eu não sabia. É, dessa aqui, ele entrevistou a cosplayer Deja Vu Dea. Deja Vu Dea. Que nome difícil, viu? Deja Vu Dea. A gente pode falar que se você não vê na primeira, você vê na segunda. Que bosta. É, e você vai ter uma sensação estranha, né? E mais uma menção aí, a gente, só pra comentar, no Up ABC, estaremos lá no domingo. Mas começa já agora, né? No dia primeiro? É, no dia primeiro, tô avisando agora, pra ir já ir avisando. Ah, tudo bem, então. É, pô, olha. Olha só. É pra o pessoal ficar esperto, depois eu falar, não, a gente não viu aqueles caras mega famosões e gostosões, porque eu não ouvi o podcast antes de sair pro evento. O problema é ter uma pessoa famosa e pessoa mega gostosa, que daqui não tem ninguém, cara, assim, pô. Ah, é. Ó, de acordo com a Mara, do 8 mil, Cabeça é um dos 8 mais bonitões lá do... Não, um dos 3, cara. É, um dos 3 mais bonitões da lista dela. É, fazer o quê? Tudo bem. Bom, mas então vamos começar com nossos feedbacks do podcast de Pokémon. primeira coisa de tudo, ou seja, começa com os lembretes do Kiba, porque... É. Porque ele ficou muito esquecido no podcast e teve que fazer de aqui uma bíblia pra gente. É, na verdade, ele queria estar aqui nessa caixa de entrada, né? Mas o microfone dele não ajudou, então ele deu uns lembretes aqui pra gente falar. Sim, provavelmente ele foi capturar o Entei. Porque com o Entei, tá tudo bem. Aham, uhum. E comprar um microfone novo, né? É o bônus, cara. Olha só, tudo bem, então tá tudo bem, vai. Lembrete número 1. Kiba pediu pra avisar que ele tinha certeza que sairiam informações do Pokémon XY logo depois do lançamento do podcast. E cara, ainda é que saiu mesmo? Porra. Mas sempre é assim, cara, é tipo... Darwin que falei, não é Darwin, é. Não, Darwin é evolução. É, não tá fora. Não, mas é Pokémon, né? Por que não? Evolução, olha só. Tá ali. 2. A parte 2 de Pokémon sairá ainda este ano, antes do lançamento Pokémon Jogos X e Y. É, o podcast parte 2, né, de Pokémon. Ou seja, mais um podcast pra faltar informações do X e Y. Olha que maneiro. Ah, qual é? Mas outro podcast de 2 horas com vocês aí falando pra caramba de Pokémon. Tá bom, né? Olha só. Que beleza. E um recado sério aqui do Kiba, né? Terceiro recado. Pra quem falou que Digimon é melhor ou que Pokémon é melhor, digo que é coisa de retardado fazer comparações entre dois animes para públicos diferentes. O anime de Pokémon é dedicado a crianças até 7 anos, enquanto que o Digimon é para crianças de até 12 anos. É óbvio que a história de Pokémon é mais simples e que Digimon emociona mais no enredo e acontecimentos. Apenas no Brasil que pensa-se que o público das duas séries é o mesmo, porque acredita-se que todo desenho é coisa de criança. Se você não pensa assim, não seja hipócrita. Entenda que não dá pra dizer que um é melhor que o outro. Ambos ótimos, impede igualdade para seus públicos respectivos. Ok. E eu acho que é isso, né? Então vocês aí que estão seguindo o conselho do Mug, brigando nos comentários... É, e espere o lançamento do Pokémon XY para outubro, né? Olha só. Agora vem uma pergunta, outubro é no Japão ou é aqui? Ah, eu acho que é mundial. Ah, né? é mundial, verdade. Que tal agora a gente ir pros e-mails de verdade? Cara, a gente tem que ser muito rápido aqui nos e-mails, porque esse feedback de Pokémon, cara, eu acho que foi a maior quantidade de e-mails que a gente recebeu em um podcast. Agora a perguntinha assim, alguém falou da minha ajoelhada na testa? Não, né? Ninguém falou, gente. Porra. Pô, que deprimente, hein, viu? É, pois, né? Foi um dos pontos mais engraçados do podcast, mas tudo bem, vai. Bom, primeiro, esse flood praticamente danado aqui que o Rafael Taira fez, porra. Pois é. Caramba, ele mandou 4 e-mails pra gente, meu Deus do céu. Olha, pelo lado bom, não foi e-mail de vírus. Mas e aqueles vírus que ficam mandando e-mail por você? Ah, qual é? Eles podiam pegar assim, estou oferecendo Viagra pra vocês, olha só, meu Deus do céu, não. Ou aquelas outras coisinhas. Não, quem mandou esse aí foi outro. É, terrível isso, né? Tá bom, vai. Bom, mas os 4 e-mails do Rafael Taira, né? Um deles, ele lança uma discussão boa sobre as teorias de Pokémon. É, então, a gente não vai entrar em muito detalhe, por quê? Porque uma das trocentas milhões de partes que um dia terá de Pokémon ou não, vai ser sobre boatos e teorias e easter eggs. É, basicamente muitas coisas de teorias. A história da guerra, a história da versão Black de Pokémon, aquela famosa coisa lá, terror pra caramba. Então, Sr. Taira, você vai pegar esse e-mail e vai mandar de novo na hora certa, você tá um pouco adiantado. Bom, mas os outros e-mails do Rafael Taira, um deles é um de chute, certo? Que a gente vai ler mais pra frente, daqui a pouquinho. Espera chegar a hora da gente falar dos chutes que o pessoal acertou. Olha só, eu nem consegui imaginar o que ele chutou. É, e outro que ele mandou vários outros chutes, que é tudo errado também. Peraí, ele mandou quantos chutes no total? Não, ele mandou 2 e-mails. O primeiro e-mail que tem um chute certo... E outros com um monte de chutes errados. Ah, tá bom. E o último e-mail? Ele fala basicamente como que ele gostou de Pokémon, mas como ele ficou chateado quando ele não conseguiu sacar as dicas em cima da hora. Basicamente é isso. O próximo e-mail é do Kaique Machado, que na verdade são 2, é isso? Isso, 2 e-mails. É um complementando o outro, né? Ele queria continuar. Bom, se você está ouvindo essa parte, na verdade a gente leu isso aqui depois que o Jim leu, então vamos lá. Olha a magia da edição. Yes! E-mail do Kaique Machado. Meu nome é Kaique e meu sonho é ser o mestre Pokémon. Velho, podcast Pokémon é épico. Porque Pokémon é épico. Sim, eu sou fanboy da franquia toda. Caramba, tá bom, vai. Tem várias coisas pra falar sobre isso, mas vou ser mais direto pra caber aqui e vocês lerem. Conheci Pokémon na televisão, claro, e logo depois parti para o TCG. Porém, tinha 8 anos e uma criança de 8 anos não sabe jogar TCG. Eu acho que é verdade, cara. É mais fácil não ter dinheiro pra comprar o TCG do que não saber jogar. Cara, com 8 anos, porra. Bom, sendo assim, eu tinha cerca de 400 cartas só pra olhar pra elas e brincar. Mais tarde eu aprendi a jogar direito. Cara, 400 cartas, um cara de 8 anos. Porra, quanto dinheiro ele gastou? Pai do céu. Eu não sei, cara, mas se eu fosse essa criança, eu ia jogar todas as cartas na minha cama. Ia jogar pra cima. Tá chovendo carta! Que coisa. Bom, mas a paixão veio quando eu ganhei um Game Boy Advanced e uma fita de Game Boy Color do Pokémon Silver. Pensa numa criança de apartamento com 10 anos, um Game Boy e muita pilha numa sacola. Pois é. Rapá. Bom, já joguei todos os jogos oficiais e já virei, mas justamente pelo que eu disse anteriormente, o Silver foi meu favorito por jogar mais tempo. Como a história de Black and White é bem mais completa e lembro até um pouco Death Note. Sim, pode ser que eu estou viajando. É, eu não sei, cara. É e não é, né? É, não, é assim, se você comparar a história do Black and White com histórias do Pokémon, é uma grande evolução. Mas se você pegar qualquer jogo com história, que o intuito é ter história, é fraco, bem fraco. Mas... Tem umas sacadinhas legais na história, apesar de tudo. Tudo bem. Tem seus méritos. Continuando, eu particularmente gosto mais dos clássicos, primeira e segunda geração. Principalmente Gyarados, Dragonite, Charizard e Pikachu. Gyarados é um dos favoritos, pois vive na água e aprende Flamethrower. Dragonite, sem comentários. Charizard do Ash luta contra lendários. E Pikachu é fofo, já me fez chorar. Sei lá, já escrevi demais ao mesmo tempo, escrevi pouco. É isso, um abraço, sucesso a todos. E aí vem a parte 2. Olha a magia da edição. A magia da edição. Acabei enviando um e-mail e esqueci de incluir as coisas que foi dito no podcast. Disseram que os outros produtores fizeram milagres ao colocar muitos pokémons, ataques, mapa grandão para o hardware disponível da época. Esqueceram de dizer a genialidade que faz Pokémon ser único. Os IVs, pontos ganhos quando você bata um. E o fato de existir IVs no jogo faz com que cada Pokémon seja diferente e são eles que provam porque o Harry Kind não é uma boa opção. Basicamente era isso. O resto está no outro e-mail. Abraços. A magia da edição, olha só. Agora eu vou comentar a parte 2. Então, o senhor Machado, é o seguinte, esse lance dos EVs, como você falou, você começou pela Silver. Então, na primeira geração não tinha. Na hora que a gente fez esse comentário, que os caras fizeram mágica, em colocar mapas gigantes e Pokémon gigantes explorando 100% do console, nessa época não tinha ainda o sistema de EVs. O sistema era completamente diferente do que é hoje em dia, só pra constar. Você quer falar alguma coisa, Sage? Não, tudo bem. E agora... Eu tô aqui mais como uma orelha mesmo, cara. Ah, tá bom. Agora eu quero que você leia o e-mail do Diego Messias, o Salsichão. What? As palavras, eu quero que você leia o e-mail do Messias da Salsicha. Olha só. Cara, e esse aqui já é um e-mail polêmico. Polêmico não, ele quer polemizar também, né? Olha o assunto do e-mail, Odin. Eu vou ler com as palavras que ele escreveu. Vai se fuder, cabeça. Ô louco, viu? Rapaz do céu, o cara foi agressivo, hein? Bom, vamos ver porque ele foi agressivo. E aí, pessoal do Projeto X, me chamo Diego Messias, moro em Itajaí, Santa Catarina, tenho 16 anos, e se o Rods é padre, eu sou Jesus. Ó, já começou aí, ó. Olha só. Estou muito feliz por finalmente voltar a acompanhar vocês, pois eu estava sem internet devido a constantes mudanças de endereço, e a maldita GVT demorar uma eternidade pra puxar net aqui. Que coisa, hein? E ainda se diz Jesus. Não faz milagre, né? Tudo bem. Por isso estou atrasado nos casts, mas logo logo eu vou ver todos. Sobre o cast de Pokémon, não tem outra palavra que defina senão nostalgia. Não joguei nada desde o Black Light. O que é um Black Light? Rapaz do céu. Eu conheço o Black and White. Eu também. É a versão pirata. Tudo bem. Mas agora estou pensando seriamente em economizar o dinheiro do lanche para poder comprar. Mas o assunto principal do e-mail é o seguinte, vai se fuder, cabeça. Cara, quando vocês falaram as palavras-chave pra descobrir o tema do próximo cast, e o cabeça ficou falando que era muito fácil, eu fiquei puto, cara, porque eu não faço a mínima ideia da resposta. Ó, depois a Índia diz que é Jesus. Cadê a onipresença? Cadê a onipresença? Ai, ai. Fiquei me sentindo aquele aluno retardatário da turma, que não entende as coisas mais óbvias, magoado. Cara, eu vou explicar, cara. A dica tava muito fácil mesmo. Isso porque ainda o cabeça, ele tava jogando muitas dicas aleatórias ali, cara. Subentendidas, quando ele falou. É isso aí. Cara, podcast de Friends. Porra. Ele falou que era, ele tava dando dicas de amigo. Dicas de amigão ainda. Pior de tudo. Olha, a gente vai passar as três palavrinhas e tá bem fácil, por favor. Dica de amigo pra vocês, hein, de amigo. Gente, tá easy. Tá fácil. Então, por favor, só pensar um pouquinho e... Muito amigo, assim, não. Coisa de amigão. Calma, não, porra, não exagera a cabeça. E ele falou ainda que as dicas eram tão fáceis que é mais fácil que isso é só se alguém morrer no Happy Tree Friends. Cara, Você tem que entender as entrelinhas, né? As entrelinhas, isso. Tem que entender as entrelinhas, ó. Mais fácil que acertar essa dica, só alguém morrer no Happy Tree Friends. Puta que pariu! Não, não. Happy Tree Friends. Friends. Friends. Ó, vou até falar aqui um truque aqui, ó. Quando a gente vai dar dica de podcast aqui, próximo podcast, não fique atente somente às dicas que a gente vai falar, às palavras, né? Fique atente a todo o contexto. É, isso aí. Às vezes alguém pode soltar um comentário aleatório, um comentário solto, e aí você tem que prestar atenção nessa parte. E fique atento também à trilha de fundo, que às vezes ela dá pista, desgraçado. Sim, ó, menos em mim, porque eu nunca sei do que eu quero semana que vem. E por falar nisso, seja, qual que é o que é semana que vem? Você não sabe, Odin. Eu não sei mesmo, tô falando sério. Sei. Caramba, tá, fala e coloca um pi na edição. Vou falar aqui. É... Ah, tá. Ah, tá bom. Deixa eu colocar uma edição. Deixa eu colocar um pi na edição. Bom, eu falei aqui a dica pudim. É isso aí. Ó, eu acabei de ver a dica aqui, ó, o senhor Messias. Mas fica tranquilo, que esse próximo é mais fácil ainda. Oh, então, pois é. Bom, e aí ele continua aqui, ele manda um abraço aqui também pro Al, pra galerinha também lá. Ele pede recomendação de 20th Century Boys. Quem sabe? E cabeça vai pro inferno. Que coisa, viu? Cabeça, você ganhou um hater, eu acho, viu? Louco. Tá, isso é bom ou é ruim? Não sei. Mas o cara chama Salsichão, então não sei, viu? Ó, ó, cabeça, fique esperto. Ser perseguido pelo Salsichão acho que não é uma boa ideia, viu? Fique esperto. Ai, que merda, viu? Mas tá bom. É. Próximo e-mail é do Vinícius. Ele fala bastante de alguns últimos casts que ele ouviu, né? Como ele não teve tempo pra mandar e-mail por semana, ele vai mandar tudo nesse. Ah, eu entendi. Ele mandou vários e-mails. É, por exemplo, ele falou aqui do... Ele começa a partir já do podcast 33, né? Que ele fala assim, ele ainda não leu a Piada Mortal, né? Que foi o podcast 33 que a gente falou. Peraí, peraí, eu sei uma maneira, um jeito maneiro de ler esse e-mail. Fale. A gente vai ler palavras aleatórias no e-mail dele, assim, sem contexto nenhum. E ver o que sai. Ai, meu Deus. Olha o experimento. Vamos lá. Então tá. Podcast 33. Piada mortal. É, piada mortal. Ler, procurei por que vocês expulsaram História Cast. Leu, pudesse comentar. What? Cara, eu já me perdi aqui. Eu já me perdi. O que você tá falando? Eu não sei. Eu tô fora de contexto. Acho que não vai dar certo, Odinho. Calma aí. Ah, droga. Véi, acho que não vai dar certo. Tá bom. É, mas basicamente o que, que ele fala aqui é que, tá, ele ainda não leu a comics, mas ele ficou interessado, né? Mesmo que ele não tenha o costume de ler quadrinhos. Mas ele gostou dessa parte do passado do Coringa, né? E do jeito que a gente expôs a história, ele ficou com mais vontade de ler. Mas por recomendação, ele leu Sandman. Olha só, cara. Olha só. Porra, que inveja, viu? É. Mas ele leu inteiro? Ele falou que foi inteiro ou não? Não, ele falou que tá até agora no número 30. São 70, não é isso? Por aí. Tá nem na metade ainda. É, mas também... É Sandman, cara. Bom, mas aí, se alguém aí já leu e pudesse comentar um pouquinho, eu agradeço. Cara, tem que falar com o Rods, eu acho que ele é o que mais leu. É, Sandman eu não li, não. Eu também não li. Tá, viu? Agora o próximo é o podcast 34. Isso. Marvel Cinematic Universo Filme. Não, brincadeira. Ele fala assim, como ele não tem referência aos quadrinhos, ele pode só falar dos filmes, né? Como o Thor e o Hulk deixa a desejar, mas do Iron Man e do Avengers ele gostou. Ele achou um ótimo filme, né? E aí ele também diz assim que pra ele filme bom ainda, junto com Avengers, que ele gostou muito, tem o Batman e tem o Watchmen, que ele não sabe se ele conta como filme de super-herói. Sim, ele conta. Sim, inclusive ele é da DC, se não me engano. É da DC, exatamente. É da DC. Olha só, uma das poucas coisas que prestam. Polêmica. E uma das melhores comics que tem o Watchmen. O Watchmen, se não me engano, aqui ó, só pra deixar aqui por cima, foi o primeiro que ganhou um prêmio literário. O primeiro quadrinho que ganhou um prêmio literário. É. Você vê, é muito bom. É, e aquele falando assim, já que como ele não tem a base nos quadrinhos, mas ele já viu o Wolverine e o Homem-Aranha, né, fazendo parte dos Vingadores. É, os novos Vingadores. Aí ele pergunta, será que é possível sair um filme com eles também na equipe? Não! Resposta, não, não é possível, cara. Existe as licenças de direitos de filmes, né? Que a Marvel vendeu. Sim, ela vendeu. Isso. E é o seguinte, você já reparou que sai um filme do Homem-Aranha e de X-Men sempre? Isso. É por causa da licença, porque eles ficarem há mais de 2 anos sem fazer, eles perdem a licença, então eles fazem qualquer merda pra gente engolir. É, eu não sei exatamente o tempo mínimo, mas, por exemplo, o Wolverine é da Fox e o Homem-Aranha é da Sony. Então, a não ser que a Fox e a Sony entrem num acordo com a Marvel Studios pra fazer esses dois personagens se juntar no filme da Marvel, não vai acontecer. É, se bem que é tudo da Disney, eu não vou me surpreender se eles resolverem, vamos fazer o Vingadores 2, quem precisa? Acho que precisa dos X-Men. Ah, vamos comprar a Fox. que não? Fox. Compra a Fox e fica tudo certo. É, se bem que tá mais fácil comprar a Sony agora do que comprar a Fox, viu? Eu não sei, viu? É. Pois é, né? Mas eu falei o X-Men, eu não falei Homem-Aranha. Ah, tudo bem. Então, mas só respondendo... Não, não é possível, no momento, juntar esses dois personagens nos Vingadores. Bom, sobre o podcast 35, Digimon... Ah, ficou capaz de nostalgia, lembrar a Angélica cantando abertura. Não, não, não, não, não. Angélica cantando abertura de Digimon, não. Pablo. É, é maneiro você lembrar a Angélica. Angélica. É maneiro você lembrar a Angélica cantando, porque ela tava bonitinha nessa época. Ela tava novinha. Ah, mas ainda assim a música era ruim. Pô, dá não. É, a música era ruim, mas... Bom, aí ele fala assim, ah, ele ficou o Greymon, dava um baita cagaço. Dava mesmo, viu? E o Patamon era gay, é. Até ele matar o Devimon, cara, com o Punho do Destino! Olha só. Punho do Destino! É, mas ele gostou do Digimon, ele gostava. Tirando a parte da abertura da Angélica, né? Tudo bem. Pois e é. O principal, quando ele vai falar do podcast 36, o Pokémon. E aí a gente vai ali na íntegra, né? Esse aí foi o primeiro desenho, naquela época não era anime, que me viciou. Na verdade é um anime, cara, mas tudo bem. É, não tem muito o que falar, vocês falaram tudo. Senti gente quase chorando aí. Cara, e tinha mesmo, viu? Bom, quanto ao jogo, nunca tive um Game Boy, então meu primeiro contato com games de Pokémon foi o Nintendo 64, de vizinho. Joguei Pokémon Stadium. Olha, eu também tinha o Pokémon Stadium, viu? Era legal. O melhor jogo de 64 de Pokémon é aquele de tirar foto. O Pokémon Snap, né? É muito bom, velho. Muito bom. Eu também tive, cara, era legal. Eu gostava. O personagem apareceu no anime, né, o Snap? É, pô. Depois ele aparece, mas foi primeiro veio o jogo, não foi isso? Ah, eu tô falando besteira. Eu não sei. Eu tô cara. Doidão. É, eu não sei. Sempre é possível. Ouvintes, me corrijam. Cara, eu não sei, vocês botaram o cara errado aqui pra caixa de entrada. Eu não sou pokémonico, cara. Que botão que tá aqui, pô? Bom, mano. Você é reserva, cara. Você tem que manjar. Eu já falei, eu sou a orelha aqui, cara. Pô. Tá bom. Tudo bem. Mais tarde joguei algum jogo por emulador, mas nunca durou muito tempo jogando, né? Nunca jogo nada por muito tempo, mas ouvir o cast me fez ter vontade de baixar e jogar de novo. Como eu não jogava, dei um outro jeito de colocar Pokémon na minha vida. Uma vez ganhei uma revista que mostrava detalhadamente todos os 151 primeiros Pokémons. Como sempre gostei de desenhar, passava dias desenhando, pintando, recortando e botando eles pra brigar. Chegou ao ponto de ter um daqueles sacos pretos de lixo cheio. A essa altura, muitos eram repetidos. Outra coisa, aí alguém aí lembra do filme do Mewtwo? Ah, eu lembro. Tenho VHS até hoje. É, o que não faz o menor sentido que o Ash morre e os do mal começam a chorar também. Aí ele fala assim, né, cara, quase chorei vendo o Ash virar pedra. Pô, acho que um monte de criança ficou chorando também, viu? Nesse filme eu aprendi a cantar outra parte da música de abertura. No começo toca a versão completa. Cara, é verdade, né? Ó, né? É verdade, toca a versão completa. Olha só. Bom, aqui entre nós, eu não sei se você reparou, o senhor, quem que é esse? Esse aqui é o Vinícius. Senhor Vinícius, eu não sei se você reparou, senhor Vinícius, mas o cast de Pokémon, você vai até pegar e ouvir de novo, porque eu tenho certeza que você vai querer reparar. A primeira música que toca é a versão japonesa da primeira abertura, que é muito boa também. Ai, que legal. É, ele tinha mais coisa pra falar de Pokémon, mas o meio já tá meio grande. Então, antes de terminar, vou incomodar pedindo cast de alguns animes. Olha os pedidos, Odin. Vamos lá. Eu tava vendo aqui os pedidos. É, então, Full Metal Alchemist. Não. Ah, conhecendo essa staff aqui, não vai ter, né? Quieto. Quero dar o de staff chá. Sei, mas conhecendo essa staff, impossível não sair, cara. Kaiji. Nem fudendo. Não, imagina com essa staff aqui de novo, cara, pô. Beelzebub, esse eu falo que não sai. Certeza que vai ter. Ah, não. Certeza que vai ter. Acho que não. Eu gosto, cara, mas eu acho que não vale a pena. Fate Zero. Não, nem fudendo. Não, também não. Acho que não. Como assim? Não, peraí. Ah, não, eu me confundi. Sim, vai ter, certeza. Caralho. É difícil, cara. Vai ter, certeza. É, cara, acho que dá pra falar da companhia, né, de videogame lá. Peraí, não, calma. A Typemon, mas dá medo, dá medo. Você me deixou confuso, sim. Eu? Você me deixou confuso. Ah. Por que você me deixou confuso, pô? Eu não sei. Você se confunde fácil, ué. Tem culpa. Ah, foi, é ajoelhada. Ah, tá. Ajoelhado na testa. Você podia ter mudado aquela história e falar assim, que você deu uma testada no joelho, olha só. É muito mais macho, olha só. Ah, tá bom. Deu uma testada no joelho, daí você coloca... Tá, aí, tá vendo? Isso, é esse mesmo. Outro pedido, Durarara. Ai, eu não sei o que responder. Eu acho que não sai, cara. Na boa. Eu acho que sai, mas depois. Tá. Code Geass. Não, nem fudendo. É muito ruim. Eu não falo nada. É muito spoiler, ruim, não vai sair. Spoiler. Monster. Esse aí de responsa, hein? Esse aí também não vai ter, é outro lixo. Sério, fala isso pro fã que adora Monster. Aham. E Bakuman? Bakuman acho que não sai, não, viu? Sinceramente. É, não, esse aí tem que ter, mano. É o melhor da lista, pô. É, mas eu não sei se sai, cara. É. Bom, fechando. Sei que é impossível fazer em todos esses, mas desse jeito talvez um saia. Então é isso, continue com o bom trabalho. Ó, agora só pra avisar vocês, ouvintes. Um de nós dois tava falando a verdade e o outro tava mentindo. Quem será? E observação final. O que você acha dessa observação, Odin? Vamos lá. O que aconteceria se vocês gravassem um podcast de One Piece sem a participação do Mugi e sem que ele ficasse sabendo? Putz, peraí. Vocês não contaram pro Mugi ainda? Eu não contei. Caracas. Eu não contei. Era pra não contar? Pô, o ouvinte deu spoiler aí do próximo cast. Pô, Vinícius, por que você deu spoiler, cara? Ai, ai. Bom, acho que já chega de Vinícius. Pois é. Adoramos seu e-mail. Isso. Abraço. Agora é e-mail do Diogo, Rikyu, Miyazaki. Sei lá, quem sabe bacano. É o e-mail mais curto aqui dessa lista. Olha só que legal. Bacano, cara? Não, não é bacano não, você errou. Ó, foi bacana a sua sugestão. Ah, vamos tocar a criação da bateria, só falta. Maldito editor. O próximo é do nosso amigo Dex, que não falha uma semana. Não, ele não falha uma semana, entre aspas, cara, porque eu cobrei ele. Ah, você cobrou? Tá bom. Isso que dá não ler e-mail. Tá bom, ninguém sabe. Ó, brincadeira, gente. Então, Osso, Manolagem, antes de tudo, explica o motivo do título do e-mail que ele escreveu, Digimon maior que Pokémon. E lá vai o Kiba brigar com ele depois, cara. Puta vida. Eu devo continuar lendo? Não sei, viu? Bom, para mim, Digimon é melhor do que Pokémon. Corre, esquiva das balas. Se esconde do povo do PXP. Cara, se esconda do Kiba, cara. Ele vai ficar puto com você. Sim. Bom, mais pelo fato que eu curti mais a história de crianças escolhidas para salvar o mundo digital. Do que uma história de que um garoto que tem 10 anos eternamente foge de casa para vagar o mundo, capturando animais silvestres e colocando eles para lutar numa rinha de galo. É. Ok, eu sei que Pokémon não é bem assim, mas convenhamos que faz sentido pensar assim. Cara, você tem drogas na cabeça, mas tudo bem. Não, relaxa. Drogas na cabeça é quando você for ver esse vídeo anexado aí, nesse e-mail. Ai, caramba, eu nem vi o vídeo, meu Deus, eu depois eu vejo. Cara, você precisa ver isso, tem que gravar a sua reação, não tá entendendo isso aí. Tá bom, então. Bom, mas aqui ele põe aqui também uma lista aqui de duelos, né, que ele acaba fazendo parte, escolhendo um, né, vamos ver. Pokémon ou Digimon? Escolha o Digimon. Star Wars ou Star Trek? Escolha o Star Wars. Power Rangers ou Kamen Rider? Power Rangers ou Kamen Rider? Não escolho nenhum, mas pelo menos o fator nostálgico da escolha se escolhe Power Rangers. Tá bom, agora vamos combinar. Que ó, cara, Star Wars e Star Trek não tem nada a ver com Pokémon e Digimon. Então você tá no e-mail errado. Ele quer fazer polêmica aqui, cara. Ele quer fazer, por exemplo, Power Rangers ou Kamen Rider, cara. Porra, Power Rangers antigamente tá, era legal, mas hoje, nas últimas notícias atualmente, tá um lixo. Puta. Tá tirando um ali que se salva, o RPM. Puta, o resto. Kamen Rider tá bem melhor, viu? Vou falar a verdade. Enfim, ele deixou um link aqui também. O link do Galo Frito, cara. Depois... E por sinal, é um vídeo que saiu hoje. Eu vi esse vídeo hoje, então por consequência ele mandou e-mail hoje. Olha só. O Dex deixou na última hora. Tá, e a gente põe aqui na postagem. E por fim, o recado. Agora sim, ele é um arqueólogo. Olha só, chupa Keitaro. Ele é formado agora em arqueologia. Então agora ele pode escavar dinossauros. Ei, que maravilha, hein? Ou será que ele vai achar aquele daqueles fósseis famosíssimos que é o Homem das Cavernas em cima do dinossauro? Nossa, imagina, hein? Olha, eu ia achar maneiro. Aham. Uhum. Bom, já que é de Friends, ele vai ter uma profissão que o Rosa, olha só. Olha só. Apesar que o Rosa é paleontólogo, né? A gente sabe, cara, mas tudo bem. É. Eles cavam dinossauro de qualquer jeito, os dois, então whatever. Eu não assisti Friends, gente. Ah, você não viu? Ah. Eu sou a orelha do Friends. Ah, normal. Cara, tá bom, mas... Ainda bem que o feedback do Friends não é hoje. Não, mas o feedback de Friends eu insisto em estar, cara. Não tem jeito. Agora vamos acelerar aí, ó. Próximo e-mail é do Fernando Chiebão. Fernando Kuhn, grande fã do Mug. O grande fã do Mug aí, ó. Aí, Mug. Olá, Projeto X. Aqui é o Fernando Kuhn. Estou mandando esse e-mail para agradecer pelo ótimo podcast Pokémon. Me lembrei de um dos dias mais felizes da minha vida. Foi quando eu derrotei a Elite Four pela primeira vez. Só tenho uma palavra para descrever essa sensação. It's magic. Magic. Magic. Tá bom, ele colocou em português, tá? Mágico, né? Foda-se. Eu gosto de adaptar os e-mails. Eu acho que o Mug devia estar aqui nessa caixa de entrada pra ler esse e-mail. O Fernando Kuhn ia gostar desse e-mail. Mas tudo bem. Não tenho certeza, do jeito que a voz que o Mug tá. Então obrigadão aí pelo e-mail. Eu acho que todo mundo aí ficou, tipo, aquela sensação foda quando vocês eram um jogo. Eu não sei se esse aí foi o seu primeiro jogo, mas o meu também não foi, que eu zerei, mas eu lembro que quando eu passei ele de fora foi muito foda. É isso aí, abraço o senhor Tiebão, porque hoje eu tô chamando todo mundo pelo sobrenome. Menos o Vini, porque ele não deixou sobrenome. Aí eu não posso chamar ele pelo sobrenome. Olha só. E agora, Seiji, o que que é agora? Ah, a gente agora vai falar um pouco das dicas, né? E falar um pouco das dicas, a gente vai falar o quê? Do pessoal que mandou os chutes certos e os chutes errados das dicas, né? Ó, ó, o chute certo, gente, foi o de Friends, tá? Só pra deixar assim bem claro. É, claro, pode ter gente que tá começando a ouvir o Caixa de Entrada. Ah, na verdade, não. Não ouviu o podcast, só ouviu o Caixa de Entrada. Faz isso, gente, por favor. Pô. Por favor. Bom, mas só pra lembrar, né, quais eram as dicas da semana passada, né? Era Nova York, café e chafariz. Aí daqui a pouco a gente explica, né, essas dicas. Mas primeiro começar com os chutes errados. Temos o do Elder Júnior. Muito obrigado por deixar minhas viagens para a faculdade mais divertida. Podcast Pokémon foi Pokéfantástico, olha só. Aos meus olhos, um dos melhores de vocês. Gostei muito de escutar sobre o jogo e o que ele representa para vocês. Bem, vou deixar meu chute aqui de podcast dessa semana. Terrorismo. Não. Ataques terroristas não. Sempre acontecem em New York. As bombas são plantadas em lugares públicos como fontes. E depois os terroristas vão tomar café. Cara, eu chorei com isso nesse chute. PS, cabeça e mug. Em todos os e-mails, por favor. Leiam todos. Ah, leiam todos os e-mails, por favor. Nem fudendo. Já no próximo, já não tá? Olha, cadê os dois? Fica muito mais engraçado e legal. Pra mim, vocês são irmãos. Só que não são de sangue. Tipo, Luffy Ace e One Piece. O Luffy é o irmão engraçado e retardado. E que todos gostam, Mugi. E o irmão foda e descontrolado que todos queriam ser é o Cabeça. Ace. Ok. Cara, o Cabeça pode ser o irmão descolado, mas é o irmão que morre. E aí, cara? Puta, ferrou, cara. Ó, se não morre, no mínimo ele tá queimado. Oi. Ó, tá spoiler. Caramba, o chute que ele deu, eu chorei sangue. Puta, um podcast tão legal de Friends, engraçado, divertido. Vai lembrar dessa coisa triste, terrorismo. Olha, fica da boa aí que eu também errei, porque eu chutei Starbucks. Cara, tá bom, vai. Não digo nada. pô, é possível, faz sentido Starbucks. Ah, sei. Bom, só pra falar rapidinho aqui do Rafael Tyro, chutes errados que ele deu, né? Ele falou assim, chafariz, Nova York e café? Bom, podem ser os filmes de Homem-Aranha. Por quê? Chafariz tem um monte em Nova York. Homem-Aranha é de Nova York. E Peter Parker sempre trabalha em cafés, além do emprego como jornalista. É, não sei, cara. Puta. É, foi um chute aleatório, eu acho. É, aqui, vamos combinar. Não, faz sentido, porque, mano, se você considerar que metade de Nova York é Starbucks, e Starbucks é uma cafeteria, então, tipo, não tem como se trabalhar fora de uma cafeteria. Tá bom. Apesar que ele é fotógrafo, né? Nem jornalista. Mas tudo bem. É, tudo bem, é. O outro chute pode ser Lan House, né? Café está relacionado ao nome de Lan House, né? Que é de cybercafé também. Nova York foi porque onde começaram as Lan Houses. E aí, chafariz, porque computadores, assim como chafarizes, jorram algo. No caso dos computadores, são informações. Às vezes vomitam informações também, né? Mas tudo bem. Ó, ou seja, eu acho que a gente tem que pegar um dia, fazer um quadro com todos os chutes errados, cara. Ia ser engraçado. Por que não, né? Ah, mas é legal ver esses chutes, assim, errados. Não, certos. Por isso mesmo eu quero fazer um quadro. Meu Deus, sobre, né? Isso. Preparar a vinheta, então. Olha só. Bom, mas... Não, deixa pra lá. Bom, mas vamos aos chutes certos, né? De podcast de Friends. E esse foi tão fácil. Tão fácil que três pessoas acertaram, olha só. Três pessoas acertaram, sendo que dois mandaram praticamente no mesmo tempo, cara, os e-mails. Em primeiro, Rafael Taira. Em segundo, Kleber Masato. Terceiro, Fujin. Olha só, que beleza, hein? Ó, oh, parabéns. Vocês acertaram e eu não. Olha só, bom, mas basicamente, né, o que, que é a dica? Chafariz, Nova York e café. O que é que ela tem a ver com Friends? Nova York é onde acontece as coisas de Friends. Eles evidenciam bem isso na série. Eles sempre falam Nova York, Nova York, Nova York, elementos de Nova York. Café é onde eles aparecem bastante. A cafeteria é o Central Perk. E também eles tomam bastante café lá. É, normalmente é isso que você faz numa cafeteria, não? É, mas eles vão sempre num café. É um dos cenários fixos de Friends, né? Além dos apartamentos da Mônica, outro apartamento do Joey. É a cafeteria, o Central Perk. E a terceira dica, chafariz, é a abertura de Friends. Onde tem o chafariz, onde eles estão ali, no chafariz, dançando e cantando. Tá vendo só? A dica tava fácil, cara, porra. Tava fácil. Pena que a gente teve gente aí que errou, né? Ficou frustrada por causa disso. Pois é. Não se sinta um idiota completo. Não. E cabeça, cuidado com o salsichão, né, velho? Olha só. Ele tá bravo com você. E comentários. Bom, os comentários a gente manda também abraços ao Vinícius Azevedo, ao Rafael, ao Poki Gusta, ao Diogo Rikio Miyazaki. Vocês estão vendo aqui, esse quadro tá gigante, caixa de entrada, mas se sintam abraçados, gente. É. E vamos fechar, né, Odin? Quais são as dicas do próximo podcast? A próxima dica é Japão, Estados Unidos, gibi. Cara, sério? Não, sério, velho. A gente vai dar essas dicas mesmo? Sim. Mano, tá muito a cara, velho. É, não tá difícil não, vai, gente. Ah, pô. Eu sou a favor de só deixar Japão e Estados Unidos. Não, precisa de uma terceira dica, cara. Tá bom. Então é isso aí, essas são as três dicas. Dessa vez, se vocês não acertarem, se matem, velho, tá muito fácil. Eu não vou dar nenhuma dica implícita não, se virem, cara, gente, por favor. Eu já dei dica implícita aí no meio aí, nem você percebeu, seja. Eu não percebi, cara, quando você falou isso? Pô... eu vou ter que ouvir na edição agora pra matar, porra, não tem jeito. E eu repeti umas 4 vezes, assim, só pra... Tá bom, olha que passou batido, mas tudo bem, tá tudo bem. Então é isso aí, galera. Abraço pra todo mundo e fiquem bem. Pois é, falou, gente. Falou. E aqui está a minha pessoa, Mugiara. Nossa, eu errei meu nick, gente. Ele consegue tá fazer o próprio nick. Nem tá acostumado, né, a falar isso, não. É uma coisa que não nem mesmo. Conta a história de um grupo de amigos, 6 amigos, entre eles. Ross, Chandler, Joey, Rachel, Mônica e Phoebe. Cara, você errou a pronúncia de Rachel. Você só ouviu esse nome, tipo, 4 milhões, 726 mil. Ele tem um box DVD, 10 temporadas. Eu não sei, o meu problema com nomes é ler, porra. Então fala direito. Bem, agora eu arrumei na pauta e eu vou ler de novo. O problema olha como ele escreveu o Rachel, ai meu Deus. O Mug, peraí, pra quem não sabe, o Mug é o famoso analfabeto funcional. Ele não sabe ler direito, ele vê ideograma, ele vê imagenzinhas, entendeu? Ele pega ônibus por cor, sabe esse tipo de coisa? Às vezes eu queria ser lésbica. Olha, alguém gravou essa frase, né? Eu falei isso alto? Você falou. Eu tenho gravador de Skype. Raios. Não. Agora eu exijo um parênteses e uma mínima explicação razoável pra essa frase. Porra. Não, eu quero uma camiseta, umas frases clássicas do Chandler, né, cara? Que coisa. São umas frases clássicas do Chandler. Vai colocar uma marcaçãozinha. Bem, vai dar trabalho, mas... Faz um concurso. Faz um concurso valendo, sei lá, um DVD avulso de temporada do Fred. Ah, meu Deus. Os ouvintes que descobrirem quantas vezes a palavra amigo... Ó, então vamos fechar aqui, ó. O box do Mug. Não! Pra quem acertar quantas vezes a gente falou amigo nesse cast, ele vai enviar pra você, tá? Manda por e-mail pra gente. Um box completo com 10 temporadas e que ajuda em cima da moça da caixa. Em cima da moça do caixa do Saraiva, é isso aí. Exatamente. Aí. Gente, funciona mesmo, hein? Pô. Uma coisa que eu quero citar aqui de Friends, até. Os cenários que se passam Friends. A grande maioria Você vai botar... Você vai colocar isso no meio dos personagens, assim, tipo... Funk da polícia, ser, pode né? Ser, pode ser. Rules, tá. No concordo, rules. Concordo. Tem um cenário ali embaixo, Mug. Concordo. Você tá lendo a pauta. Concordo. Eu não li. Mug, você não leu a pauta? Porra. Não li, tô com ela aberta. Porra, eu vou te matar, Mug, porra. Ai. Mas vamos pro Júlio. Olha o que a gente tem cara na Arimata, tá vendo, porra? Eu já gravei com ele, eu sei como é que é. Então. Tá vendo? Olha só. Mas... Eu já gravei uma coisa pior, eu já gravei uma leitura de e-mails do Omega Cast com ele. Nossa, aquele dia tava foda. Eu ouvi, por sinal. Aquele dia tava bem mais foda. Ai, ai, mas... Por sinal, eu quero ressaltar, o senhor Nedmaster deve ter reparado que o Moog nessa época ele não sabia explicar o que era o Projeto X. Tava com ainda quase 20 programas. a pergunta que eu faço é, ele sabe agora, por acaso? Não, não. Não, a gente tá treinando ele pra deixar a resposta pronta num papel pra ele falar quando alguém pergunta. O cara não sabe. O cara tá aqui 30 episódios quase e o cara... Não, já passamos. O Friends é tipo 30 e pouco já, né? É. Ou não? 30 e pouco. Já também com 30 episódios, o cara não sabe do que a gente tá falando até hoje. Eu já falei que eu me inspirei muito na minha vida por causa do Chandler. Não, o Chandler sabe do que ele tá algumas falando. Algumas coisas foram por causa do Joey também. Ah. Ai, que bom. Bom, ainda bem que ele pegou os melhores exemplos da série, né? Tá. Sim. É... Hoje... Cadê a pô? Ai... O cara tá perdidaço, velho. Esse é o nosso cara, host. Que host é esse? É o nosso esse host. Esse é o nosso host. Como já diriam os filmes do Batman, esse não é o host que a gente quer, é o host que a gente merece. Não. Pera aí. Por favor, eu peço que todos parem um momento para ver o quanto o nosso querido amigo Mugiwara conhece a língua portuguesa. Por favor. Ai, ai. Senhor Nerdmaster, Mug, leia o que qual você é escreveu. O erro da frase? Personagens falados. Nem adianta arrumar agora na pauta, porque tá aqui, ó. A gente falou. Cada um tendo a sua relevância na série, cada aqui um tendo no, a sua. Tá aqui no chat, pô. Merda. Caraca. Ai, ai, ai. Não. Cara, não. Não dá, Mug. Não. Não dá, cara. Ah, que porra. Ai, meu Deus. Vamos avançando Deus, logo, senão não vai acabar nunca isso. Posso ter a honra? À vontade. Escreveu? Por favor. Ele escreveu assim, analista, tracinho, processador de dados, porra. Eu vou soletrar porque só a pronúncia de repente não for suficiente. Ele escreveu processador da seguinte maneira, PRO, S-S-E-S-A-D-O-R. Porque é assim que se fala processador, né? É assim que se escreve. Ou em binário. É assim que se processa uma pessoa se ela escrever assim num processo, entendeu? Justo. Sério, como que o cara desse trabalha, velho? Como que o cara desse ganha dinheiro? Não, não dá, velho. Não dá. Cara, não. O mundo é injusto, dá, viu? Não dá, pô. Esse, eu não sei, a Fer fez uma boa pergunta. Como você saiu do fundamental? Então, Fer, falando sério, até na no colegial eu era nerdzinho e eu ia bem. Aí depois eu fui pra faculdade, fodeu. Cara, eu duvido que exista um nível de sedentarismo e de inércia que consiga fazer você escrever processador desse jeito. Existe. Ai, não, ai, não, ai. Não. Vamos continuando o cast, ai, senão não acaba Deus nunca. Ô, você tá tirando? Eu quase entrei na USP. Você só não escreve, você só não passou porque você escreve processador com dois não. S's e eu fiquei, S. Eu até acho ainda a minha posição. Tem uma proximidade de morar, de que eles podem conviver todos os dias o tempo que eles quiserem, praticamente. O tempo que eles não estão trabalhando, eles estão juntos, porque eles moram próximo. Sabe eu o que acho isso que me isso... lembra? É, sem querer te cortar, mas você tá falando aí que... Não. Não cortou, não. É... Você falou ali dessa proximidade disso daí. Sabe aquela cena, epicamente, que quando chega todos os personagens com a chave e colocam a chave do apartamento ali em cima da mesa? Ah, essa é o último, este último episódio. Exatamente. A última cena. Você me cortou pra meu. Falar isso? Pô, Mug, beleza. Você cortou o meu, a minha linha de raciocínio... Pra falar isso de agora. Novo, pô, olha só, Strike 2. Mug, esse é um vício muito ruim, cara. Eu vou tentar voltar da onde eu parei. Ai, mas você pode voltar, você já. Ah, agora o problema é do editor, né? Olha só. Ah, tá. É sempre assim. Você ferra com a linha de raciocínio do cabeça, a culpa é do editor agora. Pô. É, maravilha. O editor que se vira depois pra arrumar, né? Mas eu acho que... Ô, Nerd, mas é só pra entender. Ele comprou um Wii só pra jogar o One Piece. Acabou de jogar o One Piece, ele não joga mais o Wii. Ele comprou um 3DS europeu pra jogar o One Piece. Jogou, não joga mais o 3DS europeu, pô. Tem cura esse um cara assim? Além de fanboy, tem dinheiro. A título de curiosidade, jogar... só uma título de. Você ainda tem esses aparelhos em casa, Mugiwara? Tenho, tenho. Eu tô aceitando doação, tá? Não só de aparelhos, como de dinheiro também, se for o caso, né? É, também, também. Apesar de que eu não posso falar nada, que eu tô doido pra comprar o jogo do Xbox 360 do One Piece, eu não posso falar. Peraí, para! Vai sair o One Piece pro Xbox 360, eu não sabia! Me fala isso! Meu filho, vai sair o cacete, já tem três. Que isso? Não, pera. Me passa link, eu não sabia. Da... E o cast vai ter mais de 3 horas de duração. Deixa eu ver. Pera. E não... Fica maluco. Você aceita, amor, peace. Meu Deus. Ah, mãe, com essa a gente encerra o Projeto X. Foi um abraço, meus amigos, meus queridos.